Está começando Sessão 31 Disco. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Dessa vez aqui é o Sessão 31 Disco número 7. O episódio que estaremos falando aqui hoje é o episódio 8 de Star Trek Discovery, chamado Civis Pacem Parabellum. Mas antes de começar o podcast, quero deixar o recado para que adquiram os produtos do Sessão 31. Tem a camiseta e a caneca do Sessão 31. No site tem links que direcionam lá para o Elo 7, o site de compras online, onde é muito fácil, muito simples e muito seguro realizar as compras, tá? Então fiquem à vontade, vão lá e adquiram, galera! Bom, estarão aqui discutindo esse episódio a Ana e o Fernando Augusto, lá do Star Trekkers, e do canal Diário do Capitão estarão aqui a Laila Rezende e o Thiago Maldonado. É isso aí, pessoal, vamos lá, sem mais delongas, iniciar mais um Sessão 31 Disco! Vamos lá, pessoal, vamos começar aí a falar nossas opiniões de maneira geral em relação ao episódio, esse oitavo episódio, né? Como é que é o nome do episódio mesmo? É um nome em latim, esqueci de ver essa porra, cara. Alguém tem aí? Puta, que vacilo, hein? Caramba. Qual... Não, tem não. Puta, a gente tá de parabéns. Eu não lembro nem os tem nomes. Aqui, ó. Ah. Tem aqui. Civis Pacem Parabellum. E qual que era pro português isso daí? É tipo, em tempos de guerra... Não, em tempos... Como é que é? Para obter então, se lá. Quer paz... Se quer paz, prepare-se para a guerra. Essa que é a tradução. Don't you understand? Bom, vamos lá, eu vou perguntar para vocês. Deixa eu ver, eu começar com a Ana, né? Que tenha participado dos últimos dois, né? Acho que é isso. É o terceiro que você participa, né, Ana? É o terceiro. Bom, vamos lá, Ana. De maneira geral, o que você achou desse oitavo episódio de Discovery? Então, foi um episódio meio chato, né? Eu não sei, sabe? Eu assisti esse episódio várias vezes pra poder ter uma opinião, pra poder falar amei, pra falar odiei, pra falar nem amei, não odiei, mas eu não consigo. Eu, sinceramente, tipo assim, tem umas coisas... Eu queria que algumas coisas fossem mais bem trabalhadas nesse episódio e não foram, sabe? Eu fiquei meio decepcionada com esse episódio. Porque tava tomando um rumo muito bom na série e esse episódio, pra mim, foi uma decepção, eu acho. Por isso que eu fiquei tão... Sabe, não sei nem definir o que eu sinto por ele. Seria tipo uma indiferença, assim, um sentimento morno, alguma coisa assim? É tipo isso. Porque, assim, tem outros episódios de Star Trek das outras séries que também não são super legais, mas não é igual esse. Esse episódio é meio... É bem diferente mesmo. Eu acho que ele foi meio, sei lá, meio desnecessário, não acrescentou tanta coisa legal. As coisas que ele acrescentou, pra mim, eu não gostei, sabe? Por exemplo, eu tava começando a gostar do romance da Michael lá. Aí, nesse episódio, ver ela com o Ash, eu já não gostei. Então, sei lá. Achei ele bem chatinho, bem insignificante mesmo. Entendi. Eu tive uma impressão em relação a isso também. A gente vai falar mais, né? Mas de que coisas legais ou que estavam ficando legais, eles deram uns passos pra trás e voltou a ficar meio chato, sabe? A gente vai falar sobre esses elementos aí. Uhum. Bom, eu vou passar agora pro Thiago Maldonado, né? Lá do canal Diário do Capitão. Vai lá, Thiago. Diz aí o que você achou desse episódio. Cara, seguindo aqui a tradição, né, de falando mal ou falando bem, né, porque... E a tradição do Valdomiro me interromper no meio do meu diálogo. Isso é assim, certeza. Cara, cara, vamos lá. Eu vou ser bem sincero com você, porque assim, quando eu critico Star Trek, eu sou crítico. Eu não falo se é bom ou não ruim. A gente fala dos pontos negativos e dos pontos positivos. Esse episódio teve seus pontos positivos e seus pontos negativos. Eu gostei de um episódio que faz complemento ao universo Discovery. Dentro do universo Discovery, ele é um episódio bom, você entendeu? Só que, por ser uma série tão curta, eu achei que esse episódio foi o episódio que eles perderam muito tempo. Sabe, é um episódio que, caraca, eles podiam ter acelerado a coisa e meio que é um puta episódio perdido. Porque Você perdeu muito tempo na série com esse episódio. Você não teve aquela agilidade. Eu gostei de algumas coisas. Eu achei algumas coisas bem nada a ver. Tipo, o Saru. Tipo, algumas coisas do Saru eu achei meio nada a ver. Porque quando você domestica um animal pra você ser seu alimento, tipo a galinha, ela deixou de voar, você entendeu? O Saru foi domesticado e continua correndo que nem um fodão. Então assim, teve algumas coisas que não bateram, mas pela primeira vez de Discovery, uma série de guerra, tivemos uma cena de batalha espacial, né? Não sei se você reparou, quando a nave tá, que vai ser destruída, ela tá de longe, ela lembra muito uma nave da série clássica. Não sei se eles fizeram isso de propósito, né? Gostei das manobras que ele foi usado, da maneira que foi tratado. E eu tenho o Diário do Capitão vai dar teorias pra vocês aqui hoje, porque, né, nós estamos aqui também pra isso. Mas a minha opinião, se eu gostei ou não gostei, um episódio dentro de Discovery, eu gostei. Caramba, eu tinha certeza que você meteu o pau. Estranho. Já tô surpreso. Então, mas dentro de episódio de Discovery, eu gostei. Mas você vai ver que eu vou meter o pau do início ao fim, fica tranquilo. Ufa, nossa, isso, estou aliviado. Ai, cara. Tá certo, Thiago. Então, deixa eu ver, eu vou passar agora pra Laila Rezende. Laila, que é a primeira vez que participa de fato da conversa mesmo aqui no podcast. E aí, Laila, beleza? Beleza. Obrigada pelo convite, Valdomiro. Legal, Laila. Bom que você tá aí. Bom. Vamos lá, eu quero. Porque assim, só fazendo uma breve introdução, você é, acho que é uma das únicas pessoas que eu conheço, acho que sim, né? Que é de fato uma fã de Discovery. Né? De fato, uma das únicas trackers que eu conheço que é. Então, agora eu quero saber o seguinte, em relação... Únicas, não. Não, assim, uma das únicas. Olha eu defendendo já. Não, que, não veja bem, que eu... Não, cara, tem gente demais não, que gosta. Não, então, veja bem, que eu conheço. Você é uma das únicas que eu conheço. Ok. Né? Certo? Inclusive pessoalmente. Aham, uhum, né? Do seu círculo de amizade. Isso, entendeu? Agora sim, vamos lá. Diz aí o que você achou sobre esse episódio aqui de maneira geral. Bom, o episódio foi meio fraco, né? Eu achei aquele episódio encheção de linguiça que toda série tem, sabe? Tipo, não tem muita coisa pra falar, então enche uma linguiça aí. Eu achei que foi mais ou menos isso. O que eu gostei no episódio foi o desfecho daquele romancezinho, né, do Ash da Michael, porque eu não gosto daquele tipo de romance hollywoodiano, que tem fogos de artifício. Eu achei que foi bem realista aquele desfecho ali, eles deram um beijo. Foi uma coisa bem legal, assim, pelo menos pra mim, que tô gostando aí do casal. Acho que foi bem realista, então acho que essa foi a melhor parte de desenvolvimento de personagens, né? Eu gostei daquela parte, assim, eles podiam ter focado muito mais no desenvolvimento de quem que era aquele planeta, de quem que era aquela coisa azul ali, porque tem uma parte ali que eles podiam puxar para uma parte ambientalista, que eu acho que ia ser muito legal, que essa parte de equilíbrio com a natureza, que todo mundo tá falando muito disso, mas eles não conseguiram aprofundar, né, nessa parte, então ficou uma coisa meio, você não sabe o que que tá acontecendo, não sabe o que que aquele planeta é, o que que tá rolando ali. E a parte que... Aquela parte da Almirante Cornwell com a Laurel também, eu achei que ficou meio no ar. Eles poderiam ter aprofundado mais, né? Quando eu vi o After Track, eles falaram que eles fizeram uma cena enorme com as duas e que eles cortaram a cena. E pela cena como eles descrevem, parece que eles aprofundaram mais. Só que eles cortaram tudo e ficou uma coisa meio, sabe, sem pé nem cabeça. Mas de maneira geral, seria isso. Mais alguma coisa pra agora ou você quer já deixar pra discussão? Não, pode deixar pra frente. Tá, então eu vou falar sobre o que eu achei, né? O que acontece? Em primeiro lugar, eu já achei que esse episódio ele foi um retrocesso em relação aos últimos dois. Os quais eu realmente gostei, né? O Leith e o outro lá do Mud, né? Eu realmente gostei, conforme, né, quem tá acompanhando os podcasts sabe, né? Gostei mais do Leith. O Leith eu acho que é o melhor episódio da série até agora. Mas o do Mud foi um episódio divertido e tal, tinha um clima bacana. Esse aqui, ele já trouxe de volta algumas coisas que eu já tava, sabe, que eu não tava gostando nem um pouco como a série tava indo até o quinto episódio, né? Até chegar no sexto, né? É isso? No sexto, né? É isso, porque esse é o oitavo. Então, assim, eu coloco, por exemplo, no caso da mesma Tilly, já começou a ficar esquisita de novo, o Stamets, mas enfim, faz parte do arco dele, a gente não sabe, né? Mas o principal pra mim é que o plot ele foi fraco, principalmente porque, mais uma vez, a gente tem várias cenas com os Klingons, né? E aquela personagem da Laurel lá, eu acho fraca, sabe? É, a trama eu acho desinteressante e eu achei muito confusa, né? Eu não, mas ao mesmo tempo eu pensando assim, bom, vai lá saber se ela só tá com essa cara de confusa a trama, porque ainda vai ser resolvida no próximo episódio. Então ainda tô deixando em aberto, assim, como se fosse um crédito. Ah, não vou falar tão mal disso, porque pode ser... Olha só! É, não, assim, por, não, o que, que eu quero dizer com isso? Porque esse episódio, ele tem uma cara de episódio duplo mesmo, né? É diferente, por exemplo, dos outros episódios até agora, que a gente sabe que a série é continuada, é uma série serializada mesmo, mas esse aqui especificamente, ele é praticamente um episódio duplo. Tanto é que o próximo episódio é o final dessa mid-season aqui, a gente vai ter o hiato e tal, então vai ter algum tipo de resolução até o próximo episódio. Então, esse arco aqui da Lorel com a comandante Cornwell, eu imagino que vai ter uma melhor explicação para as coisas que aconteceram aqui no próximo episódio. Mas se for julgar só por esse, eu achei ruim, né? A gente vai discutir esses pontos depois. É ruim ou pelo menos confuso, né? Mas assim, o que eu acho que... o que eu achei que ia ser o mais legal acabou sendo uma das coisas mais fracas na série, que foi pra mim todo esse plot no planeta dos Pavans, né? Que tem lá o Saru com a Michael e o Ash, né? Eu achei meio ruim pela maneira como eles trataram o próprio Saru, né? Que normalmente é um personagem bem tratado em Discovery, mas nesse episódio aqui eu achei muito bizarro, assim, tem coisa que eu não gostei mesmo. A gente vai conversar, até espero que nessa conversa, se de repente minha opinião mude em relação a isso, mas eu achei muito ruim a motivação que colocaram pro Saru depois da exposição aos Pavans, assim, acho que não se explica direito, acho que é uma coisa meio fora, né? Então, assim, no geral, esse episódio me decepcionou, né? Voltou a ter aquela cara da Discovery que eu não tava gostando nem um pouco, né? Em muitos aspectos, estava até detestando, né? Então, acabou que ficou pra mim que o episódio 6 e 7, né? Os últimos dois lá, acabaram sendo que um acidente de percurso muito bom, sabe? A série parece que ela fica melhor quando ela deixa de se prender a esse plot principal de guerra e tal, né? Então, pra mim, isso fica bem claro aqui, né? Já chegamos aí no 8º episódio e só os dois melhores episódios que tiveram foram justamente os que fogem da trama principal que eles criaram para essa série. Para mim tá mais do que claro que essa série ela tá sendo mal conduzida, é uma questão mais dos produtores mesmo, né? E uma das coisas que me deixou mais decepcionado nesse episódio é porque era o único episódio de Discovery que eu tava realmente esperançoso. Por quê? Porque esse eu ouvi falar bastante antes da série estrear. Esse era o tal do 8º episódio, no qual ia ser focado no Saru, escrito pela Kirsten Beyer, né? Então esse aqui, eu achei que pelo menos esse ia ser um episódio realmente sólido, né? E acabou, cara, que virou aí, pra mim ele não é tão ruim pra mim, pessoalmente, quanto, por exemplo, os dois primeiros e aquele quarto episódio lá. Que é o que tem um nome comprido também que eu esqueci agora, né? Então, assim, mas mesmo assim ele acaba sendo um dos mais fracos, né? Sei lá, como ponto positivo pra mim é o planeta, certo? A ideia deles descerem finalmente num planeta, né? Demora 8 episódios pros caras descerem de fato num planeta, né? Então já acho isso negativo, mas ao mesmo tempo acabou rolando aqui. Então, ao mesmo tempo eu fico decepcionado da maneira como eles tratam o que acontece lá embaixo. Mesmo a cena do beijo da Michael com o Ash, um casal que eu tava shippando numa boa, eu já achei meio fraca a cena, pelo diálogo em si, né? A gente vai falar sobre esses pontos no decorrer do podcast. Mas enfim, no geral eu acho esse episódio meio decepcionante também. Se eu for colocar como Star Trek, eu considero ele um episódio meio fraco mesmo, assim, sabe? Um episódio que talvez não seja necessariamente ruim, mas sabe, mediano pra ruim, mas pendendo mais pro mediano. Não é ruim, ruim, né? Mas é isso, no geral é isso, é um episódio que pra mim não teve um bom tratamento em motivações e nem no roteiro em si. Galera, vamos começar a discutir o episódio em si aí, tá? Cenas, né? A primeira coisa que eu queria trazer pra falar aqui é o seguinte, no episódio anterior, nas primeiras cenas em que a Michael tava falando em off, né, o personal log dela, ela tava dizendo que a Discovery tava vencendo a guerra, né? Aliás, era isso, né? Que eles estavam tipo numa onda de que tava, né, positivo, deu uma virada na guerra. Aqui a gente já viu o contrário, né, no começo. A guerra tá, eles estão tendo um revés do caramba nela. E o que é pior nesse sentido aqui é que é algo que a gente discutiu no podcast anterior, que é a questão da Discovery andar sozinha, né? Acabou que nesse começo do episódio, apesar da batalha de naves legal até certo ponto que teve ali, as cenas, algumas delas foram legais mesmo, né? O Lorca comandando ali, ele tem um jeito agressivo interessante pra guerra, isso é interessante, é legal mesmo. Só que, porra, depender da nave mais importante da frota pra salvar a tal da USS Gagarin lá, né? É muito perigoso, quer dizer, é nessa hora que eu acho que esse arco de guerra ele não tá sendo bem conduzido, conforme a gente já discutiu várias vezes, eu só acho que isso é mais um sintoma. Bom, eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. Eu queria até primeiro dar a palavra pro Thiago, que eu sei que é um também que não tá gostando nem um pouco da maneira como conduzem o arco da guerra. Vamos lá, cara. Cara, mas é isso que eu comentei. Lembra que eu comentei no episódio anterior nosso aqui, dessa porra das naves andarem sozinha? Tipo, você tem. O Almirante fala mesmo, você tem três naves da Federação andando sozinha e elas foram atracadas por um grupo de naves da Klingons e todas foram explodiram. Caralho, jura mesmo? Precisou ser explodida pra se tocar, que estavam sozinha? Até o Lorca, parece que até um questionamento do Lorca, por que a gente tá andando sozinha, né? E depende da Discovery fazer essas incursões mágicas dela pra salvar as outras naves, né? Tipo, você não tem uma nave acompanhando a outra nave justamente pra evitar esse tipo de problemas. Vamos analisar a cena. Eu gostei muito da cena de batalha. Eu acho que a cena de batalha funcionou. Mesmo se não tivesse o Spore Drive, a Discovery tivesse chegado de dobra, sabe? Pra salvar a outra nave. Eu gostei da manobra dela entrando na frente. A nave Klingon se camuflando. Não atira com a nave camuflada. Essa manobra, cara, isso eu achei bacana. Só rapidamente, Thiago. Essa manobra da Discovery entrar na frente eu achei do caralho, na verdade. Eu também gostei muito. Isso aí foi algo tipo... E outra, mostrou uma coragem fodida do Lorca. Agora, o problema que eu vejo nisso é que a Discovery não pode se colocar nesse tipo de posição porque ela é a única do Spore Drive. E segundo a série já nos ensinou, o Spore Drive ele é essencial para vencer essa guerra. Então, esse que é o foda em Discovery. Muitas coisas elas são legais, elas aparecem e são legais, mas ao mesmo tempo elas se contradizem na lógica interna da série. Então, ou mesmo da franquia, né? Em alguns casos. Então, acho que isso, pra mim, mostra o direcionamento maluco que essa série tem, o mal conduzido, né? Mas, enfim, continua aí, cara. E nas outras, o Lorca usou muito mais o Spore Drive pra fugir, fazer as manobras. Ele nem tentou teletransportar a galera, porque tava na cara que a nave já ia explodir. Já tava sem... Meu, você tem, tipo, 10... Você tá com quantas naves? 6 naves Klingons. Você tá sem motor de dobra? Meu amigo, foda-se, abandona essa nave, te teletransporta, a gente vai fugir daqui. Né? Foi logo quando eu comecei a ver a cena, eu falei, tá louco? São 6 naves Klingons, você não vai ganhar nunca disso. Teletransporta a galera e foge. E tipo, eu imaginaria, tipo, se a Discovery ela não se arriscaria, ela poderia levar caças no seu hangar, chega no lugar, lança os caças e vai embora, e foda-se. Mas é tipo, e nessa luta da Discovery, é a única cena que ela não lança torpedos fotônicos. Acabou os torpedos fotônicos dela, deu problema. Nossa, eu nem tinha pensado nisso. Não sei se vocês repararam nisso, ela só ficou... Não, não reparei. Ela só ficou no phaser, você entendeu? E não é o phaser contínuo, é o phaser a la JJ, né? Então, tipo, eu falei, cadê os torpedos fotônicos dessa bagaça que não tá atirando agora? Não reparei nisso. Eu vou reclamar da conclusão da cena, mas naves da Discovery, naves andando sozinhas, tipo, eu tô achando que, assim, a Federação tá mesmo sendo burra, sabe? Parece que tá perdendo a guerra por querer perder. E, assim, tem esse negócio, né? A Discovery tem o Spore Drive aí, só que quando você vai ver... Ela é uma nave comum, né? Tirando essa coisa que ela se move de um jeito diferente, que ela se transporta de um jeito diferente, ela é uma nave comum. Então, assim, eu acho que ela sozinha, ela não vai dar conta. Ela consegue chegar no lugar rápido, mas ela não consegue acabar com várias naves Klingons. Porque ela é tão normal quanto qualquer outra, entendeu? Então, se já tinham 3 naves lá, nenhuma das 3 conseguiu, foram explodidas. Ela chegou lá sem nada de diferencial, a não ser o jeito de se deslocar. Ela não vai conseguir ganhar mesmo, entendeu? Eu acho que eles estão colocando eles colocam a nave sozinha pra dar um drama que não é necessário. Tipo, nossa, só a Discovery pode salvar isso. Pra dar um drama na série, mas não encaixa muito com Star Trek, porque as naves geralmente podem vir juntas, né? Mas eu acho que eles estão colocando a Discovery sozinha pra dar aquele drama na série, entendeu? Então, mas tá vendo como é complicado? Quer dar o drama, mas sem fazer sentido. Aí como é que funciona isso? Quer dizer, é muito desajuntado, sabe, mal feito, mal construído. Isso descolado, né? É, não tem, sabe, uma consistência interna, isso que falta também. Além de tudo, né? Além de todo o resto. É, podiam vir outras naves, né? E eles dão o drama dentro da Discovery ali, dentro daquela luta ali, a Discovery vai, né? Vai acontecer alguma treta com a Discovery pra dar o drama, né? É, então, mas é assim, você tem uma guerra e você nunca vê nada, né? Você tem uma guerra, você não consegue saber como está a guerra. É tipo, é aquilo que a Roberta tá falando na outra coisa. Se tivesse um diálogo dizendo que a guerra acabou, bora pra outra, a gente estaria tranquilo, porque não tá sendo mostrado nada. Tipo, foda-se. É, cara, nossa. E outra coisa, você tá no fundo do espaço, tipo, você tá anos luz da Terra. Se a guerra acabar, você chegar, oi, cheguei hoje, como que tá a guerra? Não, cara, a guerra acabou, sabe, assim, é tranquilo, eu aceitaria, sabe? Todos nós aceitaríamos, né, ficaremos bem felizes, inclusive. É, peraí, galera, acho que o Fernando entrou aí. O Fernando entrou. Alô? Entrou. Eu entrei, sim. Opa, e aí, cara, beleza? Entrei. Bom, então estamos aí com o Fernando do Star Trekkers. E aí, cara? Então, é o seguinte, a gente já estava começando a comentar cenas, né? Mas como você acabou de chegar, e já é tradição, inclusive, você chegar atrasado, tranquilo. Mas diz aí, cara, o que você achou desse episódio de maneira geral? Vamos lá. Ah, eu gostei do episódio, mas achei que ele ficou meio desbalanceado. Como assim? Vamos lá. Por causa... Assim, tal. O episódio, ele... Numa maneira geral, ele é bom. Mas a história A e a história B, elas meio que... Quando começava, meio que cortava a outra num ponto que te tirava dela. E aí a história B começava a curtir a história B. E a história A, elas... Não era uma transição fácil entre uma e outra, porque eram histórias muito diferentes. E aí acaba ficando meio confuso. É, isso aí só não me incomodou demais, assim, porque, na verdade, em Star Trek, assim, pós-nova geração, é comum, né, cara? Essa, às vezes, não casar direito história A com história B, e mesmo assim eles contam as histórias, né? Acho que mais por isso que, nesse ponto, eu não fiquei tão... Não achei tão ruim, sabe? O próprio primeiro ato, né, que é aquela batalha, ela não encaixa com o resto da história, né? Na verdade, é como se fosse em história A, B e C, né? É isso que fica aparecendo. É, então parece que você... Pra mim, o episódio inteiro deveria ter se passado no planeta com o Sauru, com o Ash e com a Burnham. Por causa que aquela história, pra mim, era muito mais interessante do que ficar escutando um Klingon mal falado o tempo inteiro. É, e Klingons feios de se olhar, né, cara? Visualmente, é terrível, cara. Aquela Lerel lá, cara, puta figurina horrível, né, cara? Nem de olhar é bonito, nem isso, né, cara? Cara, é foda. Mas enche o saco o Klingon demais. Eu gosto de Klingon, até entendo um pouco de Klingon, mas quando passa do limite, fica cansativo. É chato. Acaba eu acho que eles vão ter que chegar no ponto de traduzir, né? Porque até nos grupos americanos o povo já falou, nossa, ninguém aguenta mais legenda. Eu acho que a galera já tá começando a perder um pouco a paciência de tudo em Klingon mesmo. Não, sem contar que esses Klingons, cara, eles conseguem, por exemplo, aqueles tradicionais, né, tipo, que a gente via principalmente pós-nova geração, eles, apesar que eles eram também esse jeitão deles, que meio um tom só, mas eles tinham momentos que eles eram, sei lá, eles davam risada, cantavam, sabe, falavam de tradições. Esses aqui é o tempo todo uma nota só naquela raiva, naquela coisa, naquela seriedade. É um negócio chato de acompanhar, sabe? É, e o Cole é um vilão meio bidimensional. Ele não é um vilão muito bem trabalhado. Quem sabe no próximo episódio, que ele vai estar em foco, pelo visto, a gente pode ter um bom trabalho dele. Mas até agora, tudo que ele quer é comandar por simples comandar. Até o Tsukuma, que eu não fui muito com a cara, ele tinha uma coisa. Ele queria trazer o Império à volta da glória. O Cole não, o Cole só quer mandar. É, e o engraçado é que todos os outros concordam, né? Por exemplo, o T'Kuvma lá, eu não gostei nem um pouco da motivação dele, não gostei dele, mas ele vinha com o discurso do quê? Ele queria a unificação das casas, né? Aí todo mundo, ah tá, beleza, parece uma boa ideia. Aí vem o Cole e o negócio dele, ele fala, ó, eu não quero a unificação, eu quero a supremacia, né? Aí ele troca isso, troca a lealdade das casas pela camuflagem do T'Kuvma. Né? É, quer dizer, todo mundo se vende bem fácil pela camuflagem, né? Aí, sei lá, eu acho tudo muito simples, né? Por que que não mostra alguma casa discutindo? Já que é pra falar sobre isso, mostra que algumas discordam. Mostra que algumas acham que isso não é uma barganha justa. Sei lá, querem exigir mais. Sei lá, que nem quando a gente via no, nas outras séries, tipo, cria honra estabelecida novamente. Ou sei lá, cara, você tem como trazer mais motivações, já não, que você tá... Mas nesse caso não, fica tudo mal trabalhado. Tipo, você ouve falar por dois personagens, que no caso é o Cole e a Lirel lá. E é sempre aquele dois ou três Klingons ao redor, né? Os caras acho que não tem dinheiro, sei lá, gastaram com outras coisas, porque você não vê mais Klingon, né? É tudo bem econômico nesse aspecto, né? Então é bem pobre, na verdade. Esse arco Klingon, ele é muito pobre, cara. Esse episódio gastou o dinheiro todo no planeta, tá? É bem claro isso. Que aliás, né? 2 milhões foi pra fazer os seres cristalinos lá, que eu vi em Stargate já na minha vida, mas tudo bem. Não, e assim, esse planeta, ele deve ter sido filmado, eu vi muita gente comentar isso, lá no Canadá, né? Quando a série tava tendo filmagens no Canadá, certamente... Sim, foi filmado no Canadá. É, aquela floresta, eu lembro que teve gente comentando, nossa, eu reconheci na hora de outras séries, né? Porque todo mundo filma no Canadá, né? Que é mais barato filmar lá. Mas enfim, devem ter gastado tudo nisso mesmo, né? Pra fazer aquela torre de cristal lá, né, cara? É isso, né? Mas... É, eles contrataram empreiteira brasileira, né? 8 milhões pra fazer uma torre de cristal. É, cara. Não, e teve umas coisas bem toscas, né? Cara, aquele Saru digital correndo de dar vergonha, né, cara? Aquilo ali ficou bem feio, né, cara? Não, mas acho que a gente pode finalizar. Acho que a gente pode, antes de finalizar, falar, conversar da cena que ele conversa do almirante com o capitão, antes de falar a missão. Porque assim, você termina com a cena. Você tem um episódio ali que, quando o almirante é questionado pelo Lorca, você troca o episódio, você vai pro planeta, né? Sim, é, você começa com uma história. Que, aliás, tudo aquilo seria lidado nas antigas Trekkers com o Captain's Log. Captain's Log, estamos muito mal e isso, sei lá o quê. 5 minutos, economiza brincadeira, tá, sei lá o quê, e deixa toda a emoção e ação da brincadeira pro planeta mesmo. É aquele negócio, tem que... Aí, tudo que não mostrou de guerra até agora, que era mais necessário ter mostrado anteriormente, aí quer mostrar numa batalha pra abrir o episódio, né? Estabelecer ação. Realmente não era necessário. Realmente, é que nem o Fernando falou, poderia ter resolvido de uma forma mais dramática num Captain's Log meio deprê, né? Que nem você viu o Sisko fazendo na Deep Space Nine, né? Na época da Guerra Dominion, né? De fato, né? É, o Sisko olhando pra porra do monitor escrito, tipo, caralho, não aguento mais olhar tanto número de mortos, entendeu? Poderia ter resolvido assim, ao invés de ter mostrado essa cena toda, né? E funciona muito mais dramaticamente. Esse episódio hoje, muito... Imagina se mostra o Lorca... conversando assim como um confidente com algum outro personagem, aí aproveita e desenvolve um pouquinho do outro personagem, tipo a comandante Irium, que não serve pra nada, sabe? É uma figura ilustrativa. Tipo, né? Eu entendo você fazer isso quando o seu ator não ia conseguir passar pro público o suficiente do Captain's Log, mas o Jason Isaac é um grande ator. Ele fazendo um Captain's Log desse jeito, que ele é um ator de alto calibre, ele ia, se você deixar, o cara ia passar aquela coisa do mesmo jeito que o Avery Brooks e o Patrick Stewart faziam com a gente. Certeza, certeza, alto calibre. Exatamente. Ator, né? Então imagina, que nem quando você viu o Sisko tendo a Dax como aquela, sabe, aquela pessoa que você apoia o seu emocional, como você viu o Kirk fazendo com o McCoy, enfim, a franquia tem vários exemplos. Você podia estabelecer alguma coisa aqui, mas não, gasta todo o dinheiro com batalhas que não eram realmente necessárias, né, cara? É foda. Discovery é isso aí, né, cara? Desperdício, né? É, e aí a cena que se conduz do quê? Do almirante conversando com... Porque só tem aquele almirante que conversa com o Lorca, né? O Vulcano, né? Mesmo o Lorca tendo desavença com ele. Aí o Vulcano ataca na cara dele que, tipo assim, hoje perdemos 400 vidas, tipo, porque você não soube usar direito a sua nave. Mas, tipo, porra, a gente não tá numa guerra? Por que a gente não enfia, desculpa a palavra, no botão as leis contra mudanças eugênicas e espalha essa tecnologia logo pra cacetada de todas as naves? Se a gente já sabe que os Klingons também fizeram isso com a camuflagem. Ah, mas isso eu não concordo não, porque ia ficar uma coisa mais antiética do que já é. Ah, mas agora já tá mesmo. Procurar tatígrafo é super ético, né? Procurar tatígrafo é super ético. Ah, não acho não, porque todo mundo fica falando de ética, tem que ter ética e depois vai deixar isso. Eu acho que. Aí, né, essas coisas eugênicas aí que eles não gostam, acho que eu não sei se rola não. Ó, fala aí, ó. Tardígrado não tem alma, então foda-se. Nossa, que maldade. Tardígrado. Mas assim, a gente sabe, a gente viu que a gente. As pessoas sabem que. É, tipo, se o Almirante soube e foi lá conversar com o Kolok, significa que então mais gente sabe que a nave Discovery tá rolando aquela porcaria lá do Stamets. Se isso não pode acontecer, eles então falam assim: olha, Lorca, você ultrapassou os limites, você vai trazer essa nave de volta, a gente vai desmontar a sua nave e a gente vai continuar a guerra do jeito que a gente tem que continuar, você entendeu? Não vai deixar uma única nave, porque os Klingons, a gente sabe que os Klingons são diferentes. Os Klingons caem essa arma na mão deles, eles não estão então camuflagem e voagem por esporos. Aí fodeu mesmo, né? É pra você ver como ele realmente não tinha que ter destruído a Glenn lá no terceiro episódio. Mas eu não tô achando. Todo mundo fala lá no After Track que quando a gente visse o Lorca em ação, a gente ia falar, esse é o capitão que eu quero numa briga. Cara, toda vez que eu vejo ele numa briga, ou ele tá apanhando, que nem esse episódio, ou ele tá fazendo uma tática idiota, que nem aquela dos torpedos fotônicos em cima de uma colônia e tal. Desculpa, eu não tô vendo ele como esse gênio militar. Não, mas aquela cena lá dele colocar a Discovery na frente da Gagarin, achei legal, cara. A gente tava comentando antes aí. É, eu gostei dele em batalha também. Apesar dele ter perdido, eu gostei. A Discovery é fraquinha, hein? Um torpedo derruba 70% do escudo? É, então... É que é o torpedo. Mas o problema foi que, tipo assim, ela. É que é o torpedo. O problema foi mesmo isso. Ela não lançou nenhum torpedo. Tipo assim, já tava perdida a coisa ali, você entendeu? E realmente, a relação escudo-roteiro é uma coisa que é o que o roteiro quer. Vocês já perceberam isso? Ah, tipo, sim. A gente precisa acabar logo, os roteiros caem logo. É. Isso é uma coisa que é tipo. É, o roteiro manda muito nos escudos. Esse aqui, isso que é o foda. É, essa lógica aí nunca foi consistente. Quanto a isso? Eu acho que eles estão tentando correr um pouco com alguns arcos da série. Então fica uma coisa meio deixando algumas pontas, sabe? Uhum. Parece que é isso, assim, ao meu ver é isso. Então, pega os escudos aí, não liga pros escudos, não. Já vão passar pra próxima cena. Eu acho que tá faltando, tem umas pontas soltas aí. É, e uma ponta solta que eu achei, qual que é a numeração da Discovery? 1031. Ok, qual que é o nome da Discovery? Tem alguma letra depois do nome Discovery? Não. Acho que não, né? Não tem. Sei. Então por que a porra da outra nave tem uma numeração 13 e é uma nave mais antiga? Ah, cara, isso daí... Ah, não, o número de Discovery não faz sentido. O número de Discovery não faz sentido se você quiser ser canônico. A Enterprise foi construída em 45 e ela é 17. E a Discovery acabou de ser construída e ela é 10. Isso não faz mínimo sentido. A não ser que o cara queira estabelecer... Mas eu acho que depende da linha da nave, não? Não, não. É código de construção. A Enterprise é a 1 porque ela foi a 1. A Enterprise do Kirk é a 1701, porque ela é a nave 1701 construída pela Federação. É isso. Entendeu? Pensa na linha do tipo de nave, é diferente ou todas? Ou é pelo tempo? Segue, né? O mesmo. É contrato. NCC significa número de contrato. Né? Construction. Naval Construction Code. Então, quando eu faço um contrato com você sobre comodato, é o contrato 1. Quando eu faço um contrato com você sobre cessação de direitos, é o contrato 2, independente deles terem assuntos diferentes. Uhum, entendi. Tá. Mas essa parte da batalha... Vamos lá, vamos pular pro planeta. Acho que vale a pena a gente chegar já no planeta Pava. Sim, que já pega o erro foda. Qual o primeiro que você quer discutir aí? Posso falar? Manda. Não, eu acho que assim, eu vou lançar alguns aqui, aí vocês aí falando comigo, tá? Vamos lá. Eles usaram o teletransporte, mas a interferência do daquela porcaria, a interferência do planeta, eles tiveram que ser teletransportado 30 quilômetros se afastando, aquela certo? Aquela torre. Nave auxiliar. Onde? Arrumar... Isso! Matou! Não, peraí. A porra de uma nave auxiliar. Mas antes disso. Do lado daquela meta. Antes disso, Thiago. Antes disso, tá? Isso aí realmente é foda. Né? Mas aí eu queria também a opinião de vocês. Uma coisa que eu pensei é: já que o bagulho é importante. A porra do almirante, acho que é Terral lá, o vulcano. Ele fala sobre. Agora é de suma importância, tal, é prioridade, sabe? O negócio agora é first priority. E aí é tão prioridade que você manda só 3 oficiais. 3 apenas. A amotinada, isso. Né? Dois problemáticos. O POW, a amotinada, né? O espião. É, não, o espião todo mundo, ninguém sabe, beleza. Preso, sem problema. É, mas é o cara que foi, era o POW lá, que ninguém sabe se o cara tem trauma, se o cara, enfim, né, 7 meses lá torturado e preso, né, pelo menos é o que todo mundo tá pensando. E o Saru, beleza, mas é o primeiro oficial, quer dizer, 3 pessoas, 3. E a vaca espacial. É, o cara que todo mundo sabe que tem um cagaço eterno, né, então quer dizer, 3, só isso mesmo, né. Enfim, né, eu já achei meio esquisito isso daí. Agora, tem essa questão de, né, poderia ter levado um shuttle. Imagina dois shuttles lotados de camisa vermelha, gente, pra, né. Mas não, cara, sabe, é esquisito. Pra morrer, né, gente, pra morrer. É, mas então, tá vendo como é... Não só. Que é esquisito. Eles têm informação tinha bota... que o planeta... eles têm informação que o planeta tá desabitado. É de suma importância a gente pegar, fazer esse negócio funcionar pra federação. Você manda três pessoas pra andar 30 quilômetros e ele vai resolver alguma coisinha? Mano, manda uma nave cheia de gente e tipo assim, cara, vocês têm que fazer isso ficar funcionando e acabou. Não, isso aí realmente é o roteiro só queria que eles pudessem conversar sobre o Saru conseguir correr quilômetros da distância, só pra isso que tinha. Por causa que no primeiro episódio mesmo a gente viu a Michael só com uma mochilinha espacial andar um sistema inteiro, né? Com uma mochilinha de jato do Boba Fett do Star Wars. E o Kirk tinha botas espaciais no filme 5, o Picard tinha um bug espacial no filme 10. Puta, pode crer, né, cara, nessa hora... Eu até acho que eles queriam dar tempo. Cara, nessa hora, putz, agora você falou uma coisa que é foda, né, quando até o Nemesis fez melhor, quando colocou aquela porcaria daquele Argo, né, aquele carro maldito, até nisso, nossa, cara, puta, agora ficou pior o episódio, realmente, é foda. Agora pior... Mas eu acho que eles deixaram isso só pra ter tempo dos dois beijarem lá e aí ter aquele, né? Sim, sim. Aquele arco ali. Não, foi pra isso. É que claro. Estavam só os três lá. Esses dois também. Estavam só os três lá pra ser desenvolvida a história deles, mas eu acho que nem foi uma história tão bem desenvolvida. Porque o que desenvolveram do Saru, pra mim, não foi o suficiente. Eu não sei o tanto que eu queria estar sabendo dos Kelpians agora. Eu sei que eles morrem de medo, tá, beleza. Que eles correm muito, tá, mas e aí? Conta mais, eu quero saber mais dos Kelpians. Então eu não sei dos Kelpians direito. A Michael e o Ash foi um casal que tá sendo super mal trabalhado agora, depois desse episódio. Então, tipo, eu não acho não. Então eu não gostei muito. Eu concordo com a Ana, mas isso eu já falei na minha crítica inicial. O episódio inteiro devia se passar no planeta pra gente trabalhar bem isso. Porque a história dele, a história ser atrapalhada no desenvolvimento. E quanto ao casal Ash e Burnham, eles só sabem escolher crise pra se pegar, né? Se pegar em episódio, não dá. Não rola. É, nossa, é verdade, eles ficam na nave o tempo inteiro. É verdade, né? Tem episódio inteiro. Tem momentos inteiros na nave, um monte de coisa lá no trabalho, depois do trabalho, sei lá, final de semana. Mas não, é só quando tá o momento mais complicado, mais difícil. Harry Mudd está prestes a destruir a nave. Vamos ter o nosso primeiro beijo? Vamos dançar. Não, tá louco. Vamos, ter o nosso vamos dançar no baile, né? Vamos dançar no baile. Vamos explodir daqui a 10 minutos. É demais, né, cara? Não, aí agora, beleza, eu vou entrar no segundo mérito, tá? Vamos entrar lá. Quando um planeta gera algo natural, artificial, ele gera algo natural ou artificial, normalmente é uma constante. Você então vê vários da mesma coisa, tipo uma árvore. Você não vê uma única árvore numa floresta, você vê várias árvores. Cristais, quando você vê cristais numa coisa, você não vê um cristal perdido, você vê vários cristais. Aí nesse planeta você tem a porra de uma antena gigante, você entendeu? Que parece um cristal gigante, e você vira e fala assim: ah, isso foi algo natural do planeta. Um negócio que sobe até a porra da atmosfera e fica emitindo um sinal. Ninguém fez isso, mas... imagina. Eu não entendi isso, não. Você tá errado, Thiago. Você tá achando que eles têm 8 milhões por episódio pra fazer coisa. Mas eu não entendi isso, não. Eu entendi que eles falaram que o povo lá do planeta construiu essa antena lá. Sim, mas eles só descobriram isso? Eles só descobriram isso depois que eles conversaram com aquele. Porque até então, pra eles não sabiam que tinha nada naquele planeta, era só floresta. E tipo, puta que pariu, você tem um negócio daquele tamanho? Desculpa, aquilo não foi o planeta de uma maneira natural que construiu. Você só tem um daquele no planeta inteiro. É alguém que construiu aquilo, de forma natural ou não, mas alguém construiu. Aí você chega no planeta e você surpreende que tem alguém vivendo lá? Não, mas olha só, mas ao mesmo tempo, quando eles chegaram lá, eles sabiam que tinha alguma coisa harmônica lá no planeta, né? Que eles falam que tudo emite uma certa música e tal, e que isso poderia, em teoria, ser usado para amplificar o sinal, né? Para que daí usassem isso, né? O plot gira em torno disso, né? Para que eles conseguissem detectar a camuflagem dos Klingons, né? Agora a questão é: eles tinham essa ideia de que alguma coisa no planeta podia fazer isso. Mas eles não sabiam realmente o quê. Então, assim, quem fez a torre, como ela foi construída, isso é um mistério. Tipo assim, pode, sei lá, nem precisa de explicação, na minha opinião. Eu até aceito, né? Agora, assim, de fato, eles não sabiam que tinha, mas eles sabiam que tinha algo ali por conta da harmonia toda que tudo emite ali no planeta, né? E que daí poderia ajudá-los, né? Então eu não vejo um problema especificamente nisso, sabe? Tudo bem, então. Tô chato. Não, mas ó, o que eu queria trazer é o seguinte, ó. Que tem a ver com esse começo aí. Quando eles entram lá na... Eu acho que é naquela cabaninha lá, né? Que daí, quando eles... que é bem bonito até, né? Tem aquelas... Ó, brilhando, cheio de... Parece que são esporos ao redor. Maneira a cabana, cara. Aquela cabaninha lá. Bacana. Isso aí é legal, né? Mostra... Eu queria ter visto mais disso em Discovery. Não queria ter esperado 8 episódios pra ver algo assim, né? Visualmente é bacana. Eles estão num planeta legal. Só que eu achei já meio estranho. Quando a Michael explica... É a segunda vez que eles descem num planeta, né? Não? Não. Descer mesmo... Acho que é a primeira. Não, olha só. Alguém da... Discovery é a primeira. Discovery sim. Eu tô falando da série, é a segunda. Não, olha só. Alguém da tripulação descida da Discovery é a primeira. Teve a Almirante Cornwell no planeta Cancre 4, né? Mas é da emboscada, né? Mas ela não é da Discovery. E da Shinzo. Aquilo foi uma sala. Mas era em algum planeta, né? Alguma coisa, era um planeta, né? O primeiro episódio, as duas estão num planeta também, mas não. Não são da Discovery. Não sei se é uma opção, igual eu tô falando, a segunda vez. Até agora tá sendo uma série bem claustrofóbica. Não, mas olha só. No primeiro episódio, naquele prólogo do primeiro episódio, não é da Discovery, era da Shinzo, né? Era a Michael e a Giorgio, né? Ai. Agora é a primeira vez que alguém da USS Discovery desce na porra de um planeta. 8 episódios pra isso acontecer, né? Enfim. Mas, bom, de qualquer maneira, a Discovery apareceu a partir do terceiro episódio. Mas a questão é... A gente tava... Tem essa cena lá na cabana, né? Se eu não me engano, é nela. Que a Michael fala sobre a Ordem Geral 1, né? Ou seja, a questão da primeira diretriz. Aí, tem um momento lá que ela tem que explicar... porque nessa hora que ela fala, ela tá explicando pro Ash. O Ash, como que ele... Certo, ele até então é tido como oficial da frota, né? Fez academia, né? É isso, em teoria, né? Como que ele não sabe o que é a porra da Ordem Geral 1? Né? Eu já achei isso tão bizarro. É tipo assim, tá na cara que eles estão usando essa cena pra explicar para a audiência. É óbvio que é uma cena de... Eles chamam de exposition, né? Quando é de cena de exposição. Serve pra explicar algo pra quem tá assistindo. Né? Porque eles sabem que essa série não é pra fãs de Star Trek, então tem que explicar a porra da Ordem Geral 1. Né? Agora, dessa forma explicar, quer dizer, ela explicar isso pra outro oficial... Né? Não interessa se ele é espião, não é, não sei o que, se for não, ou se não, sei lá. A questão é que ali ele é um oficial da frota. Eu já achei tão furado isso daí. Tudo bem, isso é o menor dos problemas no episódio, mas eu já achei bem furado, sabe? Mas isso não me incomodou. Eu achei que ela tava falando, e eu entendi como se fosse que estivesse falando pra audiência mesmo, mas como se ela estivesse enfatizando pra ele, tipo, lembra que a Ordem Geral 1 é essa? Então, mas com certeza foi pra audiência. Mas a Ordem Geral 1, ela é ela tipo. Pode falar, Ana. Vai lá. Ela tava explicando mesmo. Ele, tipo, confundiu. Ele não sabia. E eu acho que, sei lá, eu pelo menos vi, ela fez uma cara que eu acho que até ela ficou, tipo, como assim você não sabe? Você tá doido? Tá loucão? O que que é isso? Entendeu? Mas eu não entendi que ele não sabia. Eu entendi, assim, que ele, tipo, tava ignorando e ela estava enfatizando. Olha, é isso daí que rola. Foi isso que eu entendi. Muito críticos. Até parece que alguém aqui nunca passou numa prova colando. Adorei, Fernando, sensacional. A regra principal da Frota Estelar, a primeira, é tipo 101. É Starfleet 101, assim, é o primeiro do bagulho. O cara não saber, ou pelo menos tá em dúvida, ou ela tem que falar. Tipo assim, seria o caso do Saru falar: ô Michael, você tá explicando por quê? Óbvio que ele sabe, entendeu? Vamos supor que ele não saiba porque colou, que nem o Fernando falou. Mas tipo, pô, é tão básico. É tão básico que, tipo, porra, é ofensivo. Então, a minha crítica é mais. Eu junto tudo que vocês falaram. Tipo assim, ela explicou a primeira diretriz para um oficial superior, sabe? Que agora o cara superior a ela. Tipo, todo mundo sabe o que é a primeira diretriz. Desculpa, você que nunca assistiu Star Trek, se você não sabe o que é a primeira diretriz, vai fazer uma pesquisa, você entendeu? Vai pensar um pouco, né? Porque a gente fala, o mundo inteiro também fala dessa bagaça, você entendeu? Com não interferir em uma outra sociedade inferior à sua. Então, assim, eu achei errada a maneira que ela falou. Ela poderia ter resumido a coisa, tipo, não ter explicado pra ele, mas ela poderia ter falado assim: caraca, aqui tem seres, tipo, é 600. A primeira diretriz já foi, agora a gente tem que fazer o primeiro contato e pedir permissão. Pronto, acabou. É, precisava ter pegado a provinha, né, a planilha e ler e falar tudo, né? O que eu entendi é que ele tava querendo quebrar essa primeira diretriz e ela tava relembrando ele, tipo, você tá doido, meu filho? A primeira diretriz é essa. Não, mas ela deixou claro que não tinha nada a ver com a primeira diretriz. Não, a questão, Layla, que ele realmente tenta quebrar é depois. Que daí ela fala, como assim? Mais ou menos, né? É depois. É o protocolo de primeiro contato que ele manda ela quebrar. É. Porque os protocolos de primeiro contato colocam que numa situação de primeiro contato você só pode fazer alguma coisa com autorização do povo, babá, babá, babá. É, e daí ele quer fazer, na hora em que o Saru, é isso, que ele saiu, né, que eles estão desconfiados dele. A gente já vai chegar nessa parte depois aí, né. Mas é isso, quer dizer, então assim... São momentos diferentes. É, são momentos diferentes, isso. É, mas assim, foi legal Um episódio que explica muito bem isso, pode um falar. Episódio legal pra entender isso, é um episódio da nova geração chamado Primeiro Contato, e eu não tô falando do filme, sim, tá? Sim. Que o Riker é confundido com alienígena preso, que o Picard explica muito bem o protocolo da primeira diretriz e por que é tão importante seguir ele. Não, o protocolo do primeiro contato ele explica bem. Que... Primeiro contato, desculpa, isso. Eu falei errado agora. Esse episódio é da eu pensei uma coisa e falei outra. É, episódio muito bom, inclusive, né? Um episódio engraçado também, é bem legal, cara, esse episódio aí, bem lembrado. Né? Mas enfim, a questão é que essa cena até que foi legal, a ideia da Burnham falando sobre a ideia de que eles têm que convencer, pedir uma autorização para os Pavans. Isso eu achei o lado positivo da história, né? A Burnham, ou pelo menos um personagem... Também. Isso foi muito bacana. Isso foi totalmente Star Trek. Sabe aquela coisa, tipo, pontos que você fala, opa, isso aqui é Star Trek. Isso aqui, entendeu? Especificamente no episódio, né? Foi legal. Essa atenção no roteiro e pra isso. Um personagem falando isso e a Burnham, que já fez tantas cagadas. Inclusive, eu achei que... Pode falar. Mas, gente, eu já faz algum tempo que eu tô simpatizando com a personagem da Burnham, pra falar a verdade. Então... Eu também. Eu só não simpatizei com a personagem da Brenna nos dois primeiros episódios. Depois dali eu tô simpatizando com ela. Então, eu também tô simpatizando, porque ela de fato tá deixando de fazer cagadas, né? Mas ao mesmo tempo, se for falar disso agora, Burnham, né, cara? É que ainda assim eu vejo que ela é um personagem sem propósito. Ela não, eu acho que não há justificativa pra gente acompanhar a série pelo ponto de vista dela. Ela não é tão interessante assim. Se ela fosse um personagem, tipo que nem um personagem que tá ali no crew, né? É o Senior Staff, vamos supor que fosse o Senior Staff, né? E a gente acompanha na série que nem nas outras séries de Star Trek, eu acho que ela seria melhor ainda. Essa coisa de obrigar a gente a acompanhar pelo ponto de vista dela, eu acho um erro, porque ela não é tão interessante assim quanto, por exemplo, o Lorca é. O Lorca é mais interessante do que ela, sabe? Ela acaba sendo... Com certeza, ele é mais interessante. Então, é isso que eu acho meio problemático, né? Colocarem que ela é tão especial e a gente não vê o porquê disso, e a gente acompanha tudo sob o ponto de vista dela, no geral. Eu acho que isso daí acabou sendo algo que não funcionou. Eu acho que já dá pra dizer isso nesses 8 para 9 episódios. Pra mim, pessoalmente, não tá funcionando isso, né? De focar tanto nela, sabe? Mas de fato, como o Fernando falou... Mas eu achei que ela teve uma evolução, vocês não acharam, não? Sim, teve uma evolução. Mas eu posso te explicar isso. Por que não funcionou? E é aquilo que eu sempre falo, eu sabia que isso não ia dar certo nunca. Porque quando a gente se trata de Star Trek, a gente se trata de uma tripulação, entendeu? E você tem vários personagens ali dentro. Quando eles obrigam a gente a ver por uma visão de um personagem que não é o capitão, não é alguém tão principal, sempre dá alguma cagada. Entendeu? E obrigar a gente a ver pelo lado dela, porque eles estão obrigando, a gente deixa de ver muita coisa talvez interessante na série, e quando algum outro personagem que está acontecendo alguma coisa boa, a gente não quer mais saber dela, a gente quer saber, tipo, o Lorca. O Lorca, por exemplo, quando do episódio anterior que mostrou tudo aquele problema dele, o cara ficou automaticamente muito mais interessante. Eu acho entendeu? Que o cara foi tratar ela, foi obrigar a gente. Mas eu acho que teve uma evolução dela, não? Não, ela tá evoluindo, sem dúvida nenhuma tá. Eu acho, porque assim... Como personagem. O episódio Lift lá mostrou pra gente o quanto que a personagem dela cresceu, mas... Concordo. É um problema mesmo. os fãs de Jornada das Estrelas têm uma fascinação pelo capitão da nave. Tem mesmo, não é brincadeira. E não é só isso, a pessoa que tá no comando, a pessoa que tá atrás da investigação, tanta coisa, você pode pegar filmes normais, elas roubam a cena. O primeiro filme da Pantera Cor-de-Rosa, o personagem principal não era o Inspetor Clouseau, e ele roubou a cena porque ele é o policial em perseguição. Então, quando você tem esse personagem, ele rouba a cena. É, isso é uma coisa interessante que o Fernando falou. Pra justificar, você pegar um personagem que normalmente não seria o foco e colocá-lo no foco, esse personagem, o ator, o trabalho todo tem que roubar a cena. Mas assim, roubar mesmo. Esse é um bom caso que o Fernando falou. Aqui a gente não teve esse caso de roubar a cena. Por exemplo, na série clássica, o Spock roubava a cena. Né? O doutor holográfico na Voyager roubava a cena. Totalmente. Aí que aconteceu? Naturalmente, os roteiros foram sendo direcionados para que ele fosse o foco, mas uma coisa que foi feita naturalmente. Em Discovery, a gente tem tido isso sendo feito de forma artificial, empurrado pra gente, né? Porque tá bem claro para a maioria que o Lorca é um personagem muito mais interessante, né? E aquilo que o Fernando falou sobre essa fascinação do capitão, por que que existe essa fascinação? É simples de entender. Quem que é o cara que tem que tomar as decisões mais difíceis? Tomar decisão é o capitão, cara. Então é por isso que ele acaba sendo, em primeiro lugar, o mais interessante. Se acontecer de um personagem, que nem aconteceu na Voyager, ter um foco maior, é porque, cara, ele mereceu, porque, de fato, todo mundo tava achando ele mais legal, né? Assim como a 7 de 9, tudo como, bem. Como a 7 de 9 também, né? Então. Então essas coisas que eu vejo que em Discovery acaba sendo mais ótimo artificial. Exemplo, né? Porque a 7 de 9 entrou e roubou totalmente a cena, né? A 7 de 9 entrou e roubou a cena total, mas é porque ela é sensacional. E uma cena, uma coisa, não sei se vocês perceberam, quando eles entram na cabana, o cristal tá azul. A partir daquele momento que o Saru toca no alienígena, o cristal fica vermelho até o final do episódio. Vocês perceberam isso? Não. Porra, vocês têm que assistir essa porra, minha gente, mais de uma vez. Não, eu achava... É verdade. Então, Thiago, isso aí é verdade. Tava azul, aí depois eu até tinha esquecido que era o mesmo, que fica vermelho até o final. É verdade, é isso aí. Eu prestei atenção no olho dele, do Saru, mas não prestei atenção no Trump. Eu prestei atenção na criptonita que ele usa com o Ash lá, que ele dá um... E só uma coisa que eu percebi, que quando eles falaram do Saru, porque eles iam... Ele tipo assim, bom, a gente precisa explicar essa espécie do Saru, né? Aí é até legal que ela fala na terceira pessoa, né? Que a gente sabe que o Saru, ele era o alimento de uma espécie, correto? Sim. Então essa espécie é uma espécie que tem que ser, tipo, superior, independente do que for, ela acaba sendo superior a ele em alguns aspectos, né? Tipo assim, só que a gente colocou uma galinha num cativeiro pra gente se alimentar dela, ela deixou de voar. Ela perdeu as suas habilidades porque a gente engordou ela. A mesma coisa que a vaca. A vaca deixou de ter que correr grandes percursos, coisas, porque a gente bota ela no cativeiro e engorda. Você não acha que quando você botou a espécie do Saru num cativeiro pra você criar ele como gato, ele não perderia também as suas habilidades? Talvez ele tenha perdido e, tipo assim, ele tinha muito mais habilidades e ele perdeu e chegou nesse ponto que ele tá. Eles não falam, né? Isso podia. O professor de biologia do Thiago acabou de sentir um puto orgulho e nem sabe por quê, né? Mas aí ela vira e fala assim, e ela justifica: o Sauru consegue. Os gangues do Sauru detectam perigo a quilômetros de distância. Legal! E da porra do Bunny ele não viu, né? Eu pensei nisso também. É a primeira coisa que eu pensei também quando apareceu essa cena. E você vê que é mais uma vez vamos colocar aí o fator de Anna Troy, né? É mais ou menos isso que o Saru sofre. Mas, ó, o que eu queria comentar... Aí uma questão. O Sauru, só pra finalizar, o Sauru, ele é alto, ele é magro, ele tem super habilidades, ele é forte pra caralho, porque ele quebra os dois comunicadores só apertando a mão. Aí eu pergunto pra vocês, qual que é a espécie superior do Sauru? Eu tô com medo dela. Eles não falaram ainda. Isso é uma verdade, cara. Eu queria saber isso também. Agora eu quero saber. Nossa, quero muito saber isso, cara. Não, desculpa, se é uma espécie que conseguiu ser superior ao Saru e tratar ele como comida, então na boa, é tipo um Transformers, né, gente? Exatamente. Ah, pode ser aí os caçadores da Voyager lá, esqueci. É, os Hirogen, né? Os pode Hirogen. Ser, pode ser. Mas ó. É, os Hirogen. Ó, o que eu queria comentar é o seguinte: eu achei que nesse episódio eles desperdiçaram muito a ideia de desenvolver o Saru, explicar mais sobre ele e tal. Esse episódio eu achava que ia ser isso pra caramba e acabou, na minha opinião, piorando o Saru. Por que piorando? Porque é o seguinte, a ideia da história, então, é que o Saru, quando tem contato com os Pavons, naquela hora que ele tá dormindo lá, no acampamento, aí eles vêm, fazem aquele contato com ele, entram dentro dele, enfim, dão aquela clarividência para ele de abandonar o medo, né? É o que fica explicado, principalmente no diálogo final, lá, quando ele tá na enfermaria, que ele nunca tinha tido um momento sem medo na vida, e ali foi tal, e beleza. Então eu pensei, bom, resumindo, ele não estava possuído por ninguém. Ele agiu assim por um momento de clareza, digamos, que os Pavans deram para ele, né? Quer dizer, essa parte eu achei interessante, para falar a verdade. Essa parte eu achei interessante. Então, eu achei interessante porque é muito fácil você chegar e falar: "Ai, o cara fez isso porque ele estava sob a influência disso, sob a influência dos esforços". Não. Ele fez isso porque, pela primeira vez, ele não estava sob a influência de nada. Não, então, eu entendi essa ideia. Também acho. Então, essa ideia de fazer uma história porque ele fez porque ele quis e tal, e cometeu um erro, eu acho interessante a ideia. Mas o que eu não achei legal foi como ela foi realmente feita. Porque, assim, quer dizer que o Saru, que ele se mostra um personagem leal pra caramba, ele é totalmente leal, né? A gente vê, o Lorca só tem ele ali também por causa disso, além da eficiência, óbvio. O Saru é um cara que não questiona, né? Ele tá ali, ele segue as ordens. O Lorca quer a gente assim, muito eficiente e que siga as ordens, né? O Saru, ele preenche esse requisito perfeitamente, esses requisitos aí, né? Aí assim, quer dizer, quando ele não sente medo nenhum, ele vai simplesmente dar porrada em todo mundo. Ah, não quero sair daqui. Parece uma birra totalmente irracional. Quer dizer, você transformar o Saru num personagem irracional quando ele tá livre do medo, deveria, no mínimo, ter tido conflitos em relação a esse sentimento novo de estou livre, não tenho mais medo. E não automaticamente enganar, quebrar comunicador, mentir, bater, dar chute, quase deu uma voadora, tipo uma voadora lá, um chutão na Burnham, quebrando com as mãos aquele laptop lá. Então, assim, eu achei um exagero, porque não foi construído até chegar a esse ponto. Por isso que, assim, nesse aspecto, eu acabei pensando, bom, antes partissem para o clichê. Qual o clichê? Da possessão. Sabe, do alien que toma o corpo e faz agir daquele jeito. Uhum. Porque se fosse feito assim, que aliás é um dos clichês de Star Trek, né? Se fosse feito assim, pelo menos não teria ferido a personalidade do Saru. Que, nem, na minha opinião aqui, ficou feio pra ele. Eu concordo. Ficou bem feio, né? Eu já lembrei, por exemplo, daquele episódio Power Play da TNG, lá da quinta temporada, né? Que eles descem no planeta, uhum. Tá o O'Brien, a Diana e o Riker, isso? Acho que é, né? São os três? São três. Eu não lembro se o Riker... O Brian, a Diana, o Riker... E tem mais alguém? Isso, o Riker tá no planeta, só que porque ele ficou machucado, ele não foi possuído. É isso. E o Data. E o Data, exato. Naquele planeta, eu lembro que eram tipo prisioneiros, né? Tipo, só o espírito, sei lá, a essência de uma espécie que foi retirada, sei lá, tá lá como prisioneira no planeta. Cometeram um crime, sei lá, algo assim, né? Isso, acho que é isso. Aí, eles estão roubando os corpos do pessoal, né? Querem levar a nave embora e tal. E daí, todos eles estão maus pra caralho. O O'Brien ameaçando a Keiko com a como chama? A Molly. Né? Então, tipo assim, você fala, caralho, com a mole no colo, você vê puta maldade o O'Brien, só que assim, ele estava possuído, né? Então não é ele, mas já deu um conflito foda ali, né? A cara da Keiko de medo. Agora aqui, você não tem nem essa desculpa pra fazer do Saru um verdadeiro asshole, né? Nesse episódio, pra mim, feriu. Eu pensei, cara, é assim que você... Eu tava achando que esse episódio ia desenvolver o Saru, a gente ia gostar mais. Mas eu tava esperando tipo um Galileo 7 da TOS, sabe? Quando ele, o primeiro comando lá do Spock, sabe? Que daí você entra numa falha do personagem e ao mesmo tempo, ao final, o cara aprende alguma coisa. Que ele tem que overcome, ele tem que... Agora, o Saru... O que ele aprendeu? Ah, não, se eu perder o meu medo, eu tenho que lutar contra o meu ímpeto de ser um cuzão. Tipo, não, cara, eu achei muito... Sabe, resumindo, eu não gostei nem um pouco disso, sabe? E eu fiquei particularmente chateado, triste por não ter gostado, porque eu tava esperando que ia ter sido pelo menos um episódio que ia desenvolver bem o Saru. E pra mim, evoluiu, deixou pior o Saru, sabe? Mas eu quero ouvir a opinião de vocês aí. Não, então, eu fiquei pensando nisso, sabe? Por um lado, dá pra entender. Eu entendo que, assim, deve ser muito ruim, você vive com medo, e aí você vai lá e consegue, né, se livrar disso. Deve ser uma coisa boa. Só que, por um outro, ele não, nem pergunta, tipo, ele simplesmente fala, ah, não, a gente vai viver aqui agora, vocês vão se adaptar. Ele não pergunta, e aí, Michael, e aí, Ash, vocês querem ficar aqui? Eu tô querendo ficar, vamos ficar aqui ou vocês vão querer voltar pra guerra? Não, ele simplesmente fala, não, agora a gente vai ficar aqui, vocês vão se adaptar. E, tipo, eu não tô nem aí pro que vocês querem, porque eu tô bem aqui, então não ligo, entendeu? E aí, no final, ele fica lá, só lá se lamentando, fica dando justificativa, fica dando desculpa, e, tipo, tá, e aí? Se acontecer de novo, você vai fazer isso de novo? Pois é, né? Assim, o episódio foi escrito pela Christian Beyer, né? É. Que é uma novelista de Jonas Villa já conhecida da gente, pelos coisas que ela escreveu de voz. O negócio é que ela é uma escritora de livro, e você passar pra roteirista, não, às vezes dá um problema, porque um livro você tem todo o trabalho pra você desenvolver o personagem. Você pode gastar 50 páginas desenvolvendo o porquê. Exatamente. Que o Sauru teria perdido a calma. Quer dizer, se a gente não tivesse, e eu vou botar o pau nisso de novo, se a gente não tivesse perdido tanto tempo com os Klingons e tanto tempo com o Lorca naquela batalha, talvez a gente tivesse conseguido entender melhor por que que o Sauru perdeu a calma, porque se aquilo tivesse sido trabalhado melhor, a gente teria conhecido melhor o motivo dele ter ficado partido pra violência tão fácil, porque pra quem tava em paz naquele planeta, ele partiu pra violência muito fácil. E de novo, isso foi questionado... o episódio é ruim, ele não teve tempo de ser trabalhado direito. Sim, exatamente, concordo com o Fernando. É o que eu falei no início do podcast. Eu acho que eles estão correndo muito com os arcos e tá ficando muita ponta solta. Então não tá aprofundando. Eu acho que eles poderiam ter aprofundado. Vão aprofundar no Saru? Vão, pronto. O episódio era isso. Não precisava ter tantos arcos assim, né? E uma coisa que, complementando o que vocês dois falaram, tipo assim, toda a loucura do Saru é explicada no final. Que aí a gente tem a dúvida que não foi uma possessão. Foi ele mesmo. Que, tipo, se fosse uma possessão, o personagem não seria prejudicado. Mas como foi ele fazendo aquilo, ele se acabou com o personagem. E outra coisa, o cara é o primeiro oficial de uma missão, ele caga na missão, cara, ele não volta pra assumir o comando, o seu posto. Esse cara ia ficar sob investigação. Você começa por aí. E segundo, o Sauru disse que sempre viveu com medo, correto? Correto, sempre viveu com medo. Foi pela primeira vez da vida dele que ele não teve mais medo. Então significa que quando você não tem mais medo, você sai dando chute em todo mundo? Cara, na minha visão, você nem entra na sala e fala, gente, eu não tenho mais medo. Eu estou com bem comigo mesmo. Vamos Eu achei que ele ia falar, ele entrar e falar assim, mano, vamos fazer logo essa conversa e vamos logo terminar a missão. Não, ele entra dando chute em todo mundo. Oh, tipo, okay. Ele destrói o comunicador na mão e eu falei, caralho, quer dizer então que você não tem mais. Então na realidade, o Sauru é um psicopata, só que ele só não é um psicopata porque ele tem medo. Pronto. Então, olha só. O que eu entendi disso é que ele deu uma surtada, deu uma pirada, né, cara? Não, mas olha só. Se tivesse, olha só, como que você melhora isso, só que ao mesmo tempo você não tem como contar a mesma história. Quer dizer, os caras querem contar essa história do Saru pirando. Agora, se você não trabalhar isso, você só tem o Saru pirando de uma forma tosca, né? Porque senão, como é que eu acho que poderia resolver? Isso, exatamente. Como é que você pode resolver isso? Fazendo assim, ó, pessoal, a partir de agora, é Ash e Michael, é o seguinte, ele tira o uniforme, ó, eu vou ficar aqui, estou deserdando, tá? Eu não quero mais fazer parte da frota, vou sair correndo nu pela floresta, tchau pra todo mundo. Pronto, cara, você resolve o problema. Ele não precisa bater em ninguém, olha só, ele não precisa bater em ninguém. Eu quero... Não precisa quebrar comunicador, eu nem laptop. Eu quero passar o resto da minha vida correndo como CGI. É, como um efeito tosco de CGI. Ótimo. Mas você entendeu? Seria facilmente resolvido, sabe, ele poderia do nada. Eles poderiam ter... Sabe aquela. Sabe o cara começa a se comportar com aquela indiferença, tipo o Dr. Manhattan, tá ligado? Tipo, ó, não preciso de mais nada, encontrei tive uma clarividência aqui, uma epifania, é isso aí, pessoal. Encontrei a minha paz. É, encontrei a minha paz, eu vou ficar por aqui, tchau, pessoal, não me importa mais nada. Larga o uniforme e falou aí, galera, vou ficar por aí, fala pro Lore com um abraço pra todo mundo lá, entendeu? É o tipo de coisa que ficaria crível. Maduro pra caramba, seria uma coisa madura. E realmente eu falo, caralho, o Discovery tá desenvolvendo os assuntos. Mas não, vamos fazer ele pirar foda, né? Dar uma de. É aquela coisa, eles acabaram usando aquele clichê de Star Trek também, que é o Alien ou o cara diferente pirar. A gente já viu o Dr. Holográfico pirar, o Data pirou várias vezes, o Spock pirou. Spock. Então, tipo assim, é um clichê de Star Trek. Só que, cara, em Star Trek, normalmente. Essas aspirações desses personagens foram bem feitas, cara. Sabe, no geral foram bem feitas, sabe? Sempre teve uma explicação, mas, sei lá, teve uma explicação que cabia ali, né? Agora aqui foi, eu achei totalmente... Mas é por isso que eu te falei, Valdomiro. É por isso que eu te falei, tá faltando aprofundar em cada arco. Eles estão fazendo vários arcos, mas não estão aprofundando. Se eles tivessem aprofundado nesse arco do Saru, provavelmente seria uma coisa interessante. Mas como eles jogaram, assim, o arco, então não dá pra você saber se ia ser bom ou se não ia ser, entendeu? Tá faltando aprofundar nisso aí mesmo. Eu, na minha opinião, eu não duvido da qualidade. Eu não duvido da qualidade da Kirsten Beyer. E eu nem duvido da qualidade dos outros roteiristas de Discovery. O que eu acho que deve ser a culpa mesmo, pra mim, são os produtores. Aquele a Gretchen, não sei o que, e o outro lá. Ah, não. Eu acho que são eles os... Normalmente a culpa vai cair sobre o showrunner. Não tem jeito, porque o showrunner ele vai ditar pros escritores o que vai guiar a série. Ele vai falar, olha, legal esse episódio, mas eu quero um holograma passando no meio dessa porra. É o showrunner, não tem jeito. Então. Legal, mas eu quero o Saru correndo muito esquisito pela floresta, né? É isso aí. Ó, legal, legal. Mas tipo, eu tenho 1 milhão sobrando aqui, vamos fazer ele correr? Não, sem contar uma coisa. Aliás, olha, eu não tenho nada contra. Eu não tinha nada contra o Saru correndo. Desculpa, eu não tinha nada contra. O Saru correndo até o Talia aparecer sendo teletransportado. Nossa, pra cena. Tudo que é teletransportado aquilo, pra cena. Não, peraí, eu entendi uma coisa. Volta aí. Então. Nossa, o que que é aquilo, cara? É o planeta de esporos também. É o esporte. Planeta de esporos, exatamente. Não, sem contar que também existe uma... Alguém nessa série deve ser daltônico na produção. Por que que tudo tem que ser azul? O esporo é azul, o planeta é azul. Cara, tem outras cores aí, né? Porque quem tá assistindo pode até se confundir. Ué, será que é um planeta de esporos, né? É estranho as decisões, mesmo artísticas que eles tomam. O alienígena é azul. É, cara, tem umas decisões artísticas meio... O uniforme é azul. É esquisito, realmente. É que nem no episódio lá, o Context is for Kings, a gente não comentou lá, mas eu tinha pensado em falar e esqueci no dia, né? Que, por exemplo, quando a Michael tá lá naquele shuttle e o Lorca pega ela pro... né, tipo, provoca aquele acidente lá, melhor... É, tem aquela anomalia lá que são uns insetos, tipo uns insetos que consomem eletricidade, e o Lorca pega o Tractor Beam e leva lá pra dentro, né? O começo do Context for King. Aí os insetos, eles são azuis, né? Tipo, partículas azuis. Aí depois, no fim do episódio, a gente vê, sei lá, durante... Tem os mostra o lance dos esporos que são azuis também. A primeira vez que eu vi, eu pensei, caralho, será que é a mesma coisa, né? É isso... Mas não! Aí você pensa, cara, eles... Isso fez muita gente... Isso fez muita gente confundir isso mesmo, viu? A cor ser... Que realmente os esporos e os bichos que comem eletricidade são idênticos. Então muita gente se confundiu mesmo. Então, aí nesse episódio aqui a gente tem... Eu acho que esse tom monocromático que eles estão fazendo... Pode falar. Esse tom monocromático que eles estão fazendo, mais puxado por esses tons escuros, assim, né? Azul, preto, assim, é pra deixar a série mais dark, assim, né? Se colocasse um amarelo, alguma coisa assim, ia ficar um pouco mais claro. Eu acho que eles estão querendo fazer uma coisa dark, né? Mas você pode fazer um vermelho escuro, mas verde escuro. Mas até onde pode ser azul também é foda, né? Um roxo escuro. Agora o azul praticamente... Roxo. É. Um roxo. Faz um vermelho quase marrom, sabe? Agora você faz praticamente uma tonalidade que lembra o Sport Drive e tem um monte de bolinhas azuis no planeta. Aí você fica, cara, o que tá acontecendo? Será que é tudo esporo? O universo todo agora é esporo? O que aconteceu, né? Eu não sei, né? Fica esquisito. É uma... Eu acho que são decisões artísticas mesmo, equivocadas, na minha opinião. Podia ter uma... um pouco mais de, né, cores diferentes, né? Por que não, né? Sei lá. Ah, é. Dark, assim. Ah, mas Dark demais enche o saco. Chega uma hora que você fala, pô, acende a luz, pô. Sei lá. É, sim. Eu não tô falando que eu concordo, não. Só tô falando assim, eu acho que é a tentativa deles, porque todas as séries agora, filmes, a moda é fazer coisa dark, né? O Super-Homem é dark, tudo é dark agora. Eu acho que eles estão tentando seguir essa linha aí, mas eu realmente concordo que podia ter mais cores mesmo, fazer uma coisa. Oi, mais... Alguém me chamou? Mas alguém aí chamou? Que... Mas é aí que Discovery me irrita. Por causa que Jornada Estrela sempre quis fazer diferente do que estava acontecendo. Quando tudo era bang bang, a série clássica fez um negócio científico. Quando tudo era futuro, Exterminador do Futuro, sempre tudo fodido, Jornada Estrela fez a nova geração, sabe? A gente... sempre tá indo contra a norma, não a favor dela. Ah, agora o legal são séries escuras Netflix, então vamos fazer uma série escura Netflix. Não, Jornada das Estrelas faria diferente. Próximo assunto que eu queria colocar, que tá relacionado ao Saru aí, eu quero pular logo o Saru, chega de Saru, mas eu queria lembrar o seguinte. Tem uma... que eu acho que é um furo, queria que vocês comentassem pra ver se é isso mesmo. O Saru destrói os comunicadores, certo? Por que ele não destruiu os phasers também? É. Né? Por causa que explode? Adorei! Então ele poderia pegar uma pedra de longe assim e tacar no phaser assim pra ele quebrar de alguma forma, jogar. Não, eu tô brincando. O phaser não explode se você amassa ele, porque o Khan amassou o phaser do Kirk e não explodiu. Foi uma piada. É verdade. Mas então, a questão é: como que ele cara, deixa. Eu não sei onde estava o phaser naquele momento. Então, na verdade, vamos ver que o equipamento de descida deles. O que vocês acham? Eles desceram com phaser tipo. Eles desceram com phaser tipo 2, que é o conjunto completo, e o tipo 3. A cena faz sentido só se o Saru tivesse entrado, pegado os comunicadores, os phaser, antes deles acordarem. Porque, desculpa, eu tô numa missão. O Saru, vem o meu oficial e fala: então, a gente tinha uma missão que não era pra falar com a Discovery. Aí entra o cara, eu modifiquei o comunicador e falei com a Discovery: me dá os dois comunicadores de vocês. Pera aí, meu querido, tem alguma coisa errada. Eu não posso te dar meu comunicador assim fácil, porque é a única medida que eu vou sair daqui. Eu não teria entregado meu comunicador ali. Eu teria tido uma resistência. Se você entrega na boa, mano, é óbvio que ele vai fazer essa merda. É porque ele é oficial superior, né? Ah, mas pelo menos pergunta por quê, sei lá. Ah, até parece que isso é algum problema pra esse povo da Discovery. Pra mais, mas eu acho que ele tem uma olhada entre si, assim. Tipo, o que tá acontecendo, assim? O problema de novo, que não deu pra fazer, não deu pra desenvolver. Porque se você tivesse o mais trabalhado, você teria. Eu também acho. É, então. E concordo, se o cara tira o meu comunicador, tira o comunicador da minha colega, ele vira de costa e ele quebra os comunicadores. Ok, eu sou um pouco mais agressivo. Foda-se, eu sou chefe de. Mas digamos que eu sou o Tyler, eu sou o chefe de segurança. O cara quebra meus dois comunicadores, eu teria dado um passo pra trás, levantado o phaser e teria dado voz de prisão, não, né? Eu teria voz de tirar ele do comando. Tipo assim, cara, ajoelha. Tipo, senta, você fez errado. Ah, eu dou. Você fez bosta. Eu dou tonteio e depois eu pergunto o que tá acontecendo. É, usa o tricorder nele, atire, vê se tem primeiro, espere coisa, por vingança. Né? James Kirk no comando. James Kirk no comando. É, mas é isso, mas que eu queria acreditar, via tiro primeiro, espero que vingança, né? Mas o... então assim, isso eu já achei meio bizarro, né, cara, também, né, estranho, né, porque, enfim, ele deixa o equipamento também, o equipamento que tem aquele laptop lá, da Burnham, que ela vai usar depois, quer dizer, ele só quebra os comunicadores mesmo, o resto ele deixa, né. Mas aí pode ter sido o vacilo dele, né? Eu acho que é estranho ele pegar aquela pedra, fungo estranho, e falar: hoje vamos comer bem, vamos comer essa porra no na minha mão, em vez da ração da Frota Solar. Pô, me dá a ração da Frota Solar, que eu não vou comer isso aí, não. Por favor, né, cara? O que é aquilo lá? A gente tá no planeta, tá sem papel higiênico, e se der merda, eu não quero ficar sem papel higiênico, meu querido. É foda. Ô, de novo, eu acho que o que tá faltando é aprofundar nesses arcos aí, né? Podia ter aprofundado nesse arco mesmo. É, resumindo, tá mal escrito pra caralho, porque tudo precisa aprofundar e nada é aprofundado, né? É foda essa série, né? De novo, não deve ser culpa da Bryce, eu esqueci o nome dela agora. Não, é que tipo, não deve Bayer, ser culpa, né, dela, deve ser culpa de terem enfiado. E o engraçado é que esse aí É tipo o episódio mais curto da temporada até agora. Quer dizer, não dava pra ter dado mais 5 minutos de episódio pra explicar melhor essas coisas, não? Mas é o mais curto mesmo? Eu não sabia disso. Ele tem tipo 39 minutos, qualquer coisa assim de episódio. Eu senti ele muito curto mesmo. O do Mud teve tipo 43, 44 minutos de episódio. Caramba, esse que precisava de mais tempo, cara, justo esse, né? Eu vou entrar aqui na Netflix pra verificar o tempo dos episódios. Mas, enquanto se isso, eu não me engano, Laila, não tô errado, não. Você ia falar alguma coisa, Laila? E outra coisa que faltou nesse episódio também é porque, né, como a comandante lá, a Almirante Cornwell, falou, que eu não lembro o nome da atriz agora, eles fizeram uma cena bem maior das duas falando e eles cortaram, deixaram uma cena muito pequena. Pelo que ela descreveu, a cena era muito melhor, muito mais bem trabalhada, e eles cortaram, não precisava ter cortado. Mas uns Sim, dois, ela três falou minutos... isso no After Track mesmo. Agora, ela falou isso no After Track. Sobre quando ela descreveu a cena, eu achei muito interessante. Ó, sobre esse lance da Almirante, eu queria comentar uma cena dessa daí, que é uma das primeiras. Aliás, deve ser a primeira dela, né? Quando a Laurel leva os instrumentos de tortura lá pra onde ela, quando ela tá presa lá. Ó, deixa eu só falar. Falei. Ó, Aldomiro. Diga. A faca do açougueiro teve 49 minutos. Escolha sua dor, 47 minutos. Lit, 44. O último lá teve 47 e esse episódio teve 41 minutos. É uma diferença de tipo de 5 a 8 minutos de episódio. Cara, nossa, e podia ter melhorado muito. Não, e justo esse que precisava mais. Os outros eles já tinham um roteiro ruim. É, pelo menos esse A Faca do Sogueiro é o episódio que eu acho que eu menos gostei, né? Sei lá. É, ele não tinha jeito, acho, nem com 50, nem com uma hora e meia, talvez. Agora esse aqui, talvez com 8 minutos a mais aí, talvez desse um jeito em algumas coisas, né? É foda. Mas o que... se ele tivesse tido os 49 minutos, talvez tivesse desenvolvido melhor o planeta como a gente queria. É. Agora sim, eu queria comentar sobre essa cena da Cornwell com a Laurel aí, quando ela vai fazer que vai torturar ela... Aí ela vai falar, ela diz assim pra Almirante, grite, né? Aí as duas começam a gritar. Eu não gostei dessa cena. Eu fico imaginando, você tá lá, o cara fala pra você gritar, você vai gritar mesmo? Eu achei estranho isso daí. Não comprei muito essa cena, não. O que, que vocês acharam? Eu acho que é o que ela falou lá no After Track, tipo assim, eles não começaram desse jeito. Antes, elas estavam conversando, eles cortaram a parte que elas estavam conversando antes disso. Então ficou um negócio jogado. Se tivesse toda a cena que eles gravaram, seria melhor. A conclusão ficou estranha do grito, porque a hora que ela grita, aí o Klingon sai andando da porta. Tipo, caralho, ele tava ali pra quê então? Quando ela chegou, o Klingon era um soldado que ficava ali como escolta. Aí ela começa a gritar, o Klingon vai andando. Cara, por quê? Cara, eu não entendi essa lógica dele sair andando, entendeu? Sabe o que eu fico pensando? Como que o Cole, né? Ele não tem câmeras em todos os lugares pra filmar o que estão conversando, o que tá acontecendo. Sabe, ele confia demais. Quer dizer, e aí? Elas conversaram lá, uma conspiração, né? Pelo menos até ali. E aí, ninguém ouviu, deixa lá, vai. Não confio nela direito, mas vou deixar ela lá falando com a minha prisioneira importantíssima pra acabar com a guerra ou pra chantagear, sei lá. Então acho tão mal planejado isso daí também, sabe? Cara, o Cole, eu não posso falar mal dele, porque ele curtiu duas publicações minhas hoje, então hoje eu não posso falar mal dele. Tô muito fangirl aqui. Laila, você se vende muito fácil, Laila. O que, que é isso? Uma curtida. Facílimo! Quando os atores de Star Trek curtem minhas publicações, eu sou facilmente vendida. Olha só, cara. Muito bom. Outra coisa que eu queria comentar. Mas hoje eu tô falando mal também, viu, Valdomiro? Você tá vendo? Eu tô vendo. Você que era pra estar aqui pra defender. Olha aí, ó. Tá aí metendo o pau também. É foda, né? Tá tentando entrar no programa 3 semanas e quando entra... Fala mal. Olha pra você ver, tô muito vira-folha. Vira-folha. Traidora do movimento Discovery. Vocês conhecem esse termo aí, cara? É maravilhoso. Vira-folha. Isso aí, todo dia aprendo uma coisa nova. É lindo. Vira-folha. Na verdade, é a primeira vez que eu escutei isso na minha vida. Então, talvez muitos... Deve ser coisa aqui de Minas, então. E, meu, muitos ouvintes, de repente, estão conhecendo agora. Vira-folha é mó normal. Você conhece? Ah, você também é de Minas, Ana? Sou de Belo Horizonte. Ah. Oi, eu também! Olha aí, ó. Olha só, vamos dar uma parada em Discovery, vamos falar sobre Belo Horizonte, vai. Vamos falar sobre BH. E aí, qual lugar você gosta de ir? Vamos esquecer de Discovery. É, foda-se, é um saco, né? Bora de BH pra gente ver Star Trek, hein? É. Bora todo mundo pra BH, gente. Ó, antes de marcar Thiago essa caravana... Thiago e Valdomiro estão... Isso, antes da gente marcar essa caravana... Thiago e Valdomiro estão devendo uma visita. É, essa caravana Trekker pra BH. Antes disso, tomar um monte de pinga de BH, que são ótimas, né? É, vamos comentar aqui umas que é o seguinte, ó. Essa aqui eu quero meter o pau também, porque eu achei muito mal escrito, cara. O diálogo do beijo, a cena do beijo, certo? A cena do beijo é o seguinte... Ai, meu Deus. A cena do beijo é o seguinte, ó, vamos falar dela. O que eu achei complicado nela é quando os caras... É meio que uma tendência de Discovery já, né? A gente já consegue dizer assim, acho, já nesse oitavo episódio. Quando eles querem introduzir, assim, colocar citação a algo do cânone, eles acabam fazendo, na maior parte das vezes, de uma forma tão desajeitada que às vezes dá até vergonha. Por exemplo, quando eles estão conversando ali, a Michael e o Ash estão falando, aí ele fala que depois da guerra ele vai pra casa de campo, sei lá, vai nadar, vai fazer, sei lá, o que, que ele vai fazer? Um barquinho? Vai ficar lá na vida dele lá? Acho que é isso, né? É isso? Ele vai fazer... É um barco, é. Alguma coisa assim. Um lago mesmo. Aí a Michael... Ele vai velejar, ele pega um barco e vai... É, vai velejar. Ele vai pra um lago pescar trutas. Trutas, isso. Beleza, é o que ele vai fazer. Aí, o que acontece? A Michael olha assim e fala, nós temos vidas diferentes, acabando essa guerra eu volto pra minha prisão perpétua. Aí ele fala assim, ele fala tipo, ah, então vamos abandonar tudo isso daqui. Né? O que eu entendi na hora é que ele tava brincando, certo? Ele só pode estar brincando, né? Ah, então não vamos, né, levar pra frente, não vamos acabar. Aí a Michael responde sério pra ele. Ah, mas o bem da maioria, ou seja, fazendo uma citação a uma fala que foi introduzida em Ira de Cão, Spock falando, the needs of the many, aquela frase clássica, né? É, a questão é, ela responde sério ou uma brincadeira, né? Sério mesmo. E aí, que daí eu comecei a pensar, peraí, era brincadeira mesmo? Aí ele começa a conversar com ela e ela retruca, aí ele fala, tipo, no final, como é que ele fala? Que é o bem da maioria sobrepõe ao bem da minoria, aí ela responde ou a de um só e eles se beijam. Quer dizer, que diálogo esquisito, aonde você não sabe se ela levou na brincadeira, ou se ela tá falando sério, ela parece que tá falando sério, ele parece que falou na brincadeira, mas depois ele parece que tá sério, e aí, e se beijam, e, cara, eu achei tão confuso isso, eu queria saber a opinião de vocês, vamos lá. Olha, o que eu entendi é que ele tava assim, a gente tem regras, mas por você, eu quebraria todas essas regras. E aí, eles se beijaram. Foi o que eu entendi. Que romântico, Laila. Ou seja... Pois é. Ou seja, é bem... Se for isso, é tão piegas e tão mal feito. E vocês, o que vocês acham? O Thiago, o Fernando, a Ana... Gente, piegas não, eu adorei, achei lindo. Eu achei a mesma coisa que a Laila. Eu acho que assim, na nave eles tentam manter uma aparência. Aí, como eles estão sozinhos, eles já se entregaram. Eu acho que isso tem... Ok, mais uma vez Discovery joga na nossa cara de qualquer maneira uma frase do canon. Mas assim, eu achei que ali foi totalmente verdade. Ele quer, tipo, eu senti um bom fugir com você, tipo, daqui. Isso. E ela concordou, você entendeu? Inclusive, quando entrar as previsões lá na frente, mais pra frente do programa, eu vou comentar disso com vocês. Mas eu acho que assim, a cena foi pra ser romântica. Apesar de você não ter gostado, foi pra ter algo mais romântico, algo pra aproximar os dois, entendeu? Não, veja bem, a ideia... Não, vou levar isso pra frente. Não, veja bem, a ideia pra frente, eles só estão sendo românticos. Não, veja bem, a ideia... Em primeiro lugar, deixa eu contextualizar minha opinião melhor. Em primeiro lugar, eu gosto da ideia de uma cena romântica entre eles. Eu sou a favor, até então, tava sendo a favor desse romance. Só que aí você constrói um diálogo confuso, porque como que ao mesmo tempo o Ash, que virou oficial de segurança, meio que o braço direito mais ou menos ali, né, uma confiança do Lorca, né, ele leva o lance da guerra a sério, tanto é que logo em seguida, né, quando o Saru pira, ele já coloca o pau na mesa, ó, eu tenho o rank mais alto, você vai me obedecer aqui. Ou seja, realmente importa pra ele essa guerra. Ele é um cara leal na questão hierárquica, pelo menos até então, se ele não for um espião, aquela coisa toda, né? Aí como que num diálogo qualquer, sentado com a mina na floresta, ele já fala, vamos abandonar toda essa merda aqui, a gente foge e foda-se. Porque o bem da minoria vai importar agora aqui. É só pra ser romântico. Ele não vai pra frente com isso. Não, mas. Promessa de homem, Valdomiro. Bática. É isso mesmo que o Thiago falou. É promessa de homem. É só ali no momento, entendeu? No outro dia acabou tudo. Então, veja bem. Se for. Vocês são mal, ele pode gostar dela, pô. Não, então, veja bem, Layla, se for isso, se for isso, ok, se você faz um personagem que é assim. Entendeu? Se o personagem é esse, do cara que é só pra comer a mulher ali, foda-se. Beleza, o personagem é assim. Mas até o momento, o Ash não foi estabelecido assim. Então, assim, eu vou falar pra vocês. Eu fiquei confuso nessa cena qual que era a intenção colocada na boca dos personagens. Se isso foi. Qual foi a real intenção da escritora aqui? É, a motivação, eu fiquei meio. Eu achei bizarro, eu achei jogado não, por causa disso. Eu fiquei confuso pra entender as motivações. Ana, falei. Eu te entendo, Valdomiro, porque eu também fico. Acho que foi um pouco confuso mesmo. Realmente, tipo, ele falou, assim, eu pelo menos vi na cara dele que ele tava brincando. Ele fala meio que com um risinho e tal, sabe? Só que eles estão, sei lá, só que ela responde sério, e aí depois ela já fala aquele negócio que. Da necessidade de um, aí você não sabe se é sério ou se é brincadeira, ou, então ela vai colocar a necessidade de um na frente, não vai? Eu não entendi como é que vai ser. E, assim, sei lá, eu acho que ficou estranho essa cena, ficou estranho o diálogo. É só essa questão. Eu entendi mais ou menos assim, às vezes quando você tá conversando com a pessoa, tipo assim... Ah, eu vou largar tudo por sua causa. Ah, eu também. Aí se beija, mas não vai largar tudo de verdade, entendeu? Pelo menos foi o que eu entendi da cena. Mas assim, vamos analisar o que ela falou. Vocês realmente acham que quando acabar a guerra ela volta pra prisão? Por isso que a gente nunca viu ela no resto da série? No resto das outras séries? Eu acho. Você perguntou pra mim? Tanto faz, né? Eu vou ter que falar mais pra frente nas visões lá do Vidente. Ah, eu já sei o que o Thiago vai falar. É algo parecido com isso. Eu vou chutar aí que eu vi umas especulações loucas aí que tá rolando. Não, não vai chutar porra nenhuma, você vai deixar pro Vidente no final. Vai deixar pro Vidente. Ó, Thiago, Thiago já tá com medo da concorrência, porque o Fernando já, você tá ligado, né? Ele meio que adivinhou uma música de Discovery que rolou. É, fica esperto aí, Thiago. Olha, e eu não queria. Olha, eu não quero causar intriga, mas eu ouvi o podcast da semana passada depois de ver o episódio. Teve coisa que o Thiago falou que não aconteceu no episódio. Mas não, mas não. Eu fiz nenhuma previsão. Não, mas calma. As previsões do Thiago, Ana, é aquela ação para o multiverso. Então, em algum universo, realmente rolou. É que não nesse, a gente tá. Aconteceu. É, então. Enfim. É uma questão mais assim, ele é um vidente multiverso. Mas ó, a questão falando é seguinte. Falando em multiverso, tem uma coisa que eu quero discutir. Manda. Quando o Stamets volta lá, do que eles pulam, e o Stamets real volta ali, né? O rabugente chato. Ele olha a Tilly e fala: Capitão, você tá fazendo o que aqui? A Tilly é a capitã da Discovery no universo do espelho? É o que estão especulando aí, né? Essa cena. Ah, eu acho que ele só tava tendo um surto, cara. Não, eu acho que não é, não. Não é só isso, não. É o universo do espelho. Você vê que ele vira. Ele vira e ele fala com uma terceira pessoa do lado dele. Então, assim, a gente acha que é a Tilly, mas não, ele não viu a Tilly ali. Ele viu. Eu acho que ele viu um outro momento de um, sabe, um tempo diferente. Eu também acho. O Stamets, ele não tá preso no tempo comum. Lembra aquele que o dava saltos temporais? E o sim, cara. Ele falou que ele tá fora do espaço. É isso, eu acho que ele tá fora do espaço-tempo convencional. Então por isso ele se perde. Porque uma hora ele vai pra frente, uma hora ele vai pra trás, ele não sabe ainda se localizar, entendeu? Ó, tem quando uma coisa. Eu acho que é isso mesmo. Tem uma coisa que foi dita no episódio anterior que eu esqueci de comentar, que eu queria também falar com vocês, é o seguinte. Quando a gente foi apresentado ao Tardígrado, na chamada, sei lá, eu que inventei aí, talvez outras pessoas falem também, a tal trilogia do Tardígrado, né, que são os três episódios que ele aparece, pelo que eu me lembro, em nenhum momento fala sobre a natureza, ou melhor, como que são essas viagens do Tardígrado, assim, fala-se que a questão do Jump, né, do Sport Drive, que ele controla e que daí ele consegue chegar nos lugares, né, ele tem essa coisa de chegar aonde controlar para onde vai chegar ali instantaneamente a nave, e é assim que ele se locomove pelo espaço, né? Só que não é dito mais além disso, pelo que eu me lembro. No entanto, no episódio anterior lá do Mud, tem um momento lá que o Stamets fala para Michael que o Tardígrado é um ser que ele anda pelo multiverso, né? E pelo que eu me recordo, essa foi a primeira vez que foi dito isso sobre o Tardígrado, né? Vocês se lembram disso, né? Então o Tardígrado é o Flash do universo de Jonas Deus. Então, é, ou aquele personagem, tem um personagem da Marvel e da DC, que ele transita por universos, né? É, foi a desculpa pra ter o encontro da Marvel e DC nos anos 90, um personagem que ele vai por universos. Da Marvel e da DC. É. Então assim, pelo que eu lembro, foi estabelecido no episódio anterior, o Tardígrado é multiverso mesmo, ele pode transitar por realidades diversas e universos diferentes. Então, futuro, provavelmente futuro até, passado, coisas relacionadas a tempo é certeza, porque no episódio anterior o Stamets, né, depois que ele tá com o DNA do Tardígrado, ele faz isso, né, ele... Então assim, aí você tem nesse episódio aqui o Stamets olhando pra ela chamando de capitã. Cara, pode ser o que for, pode ser o universo do espelho, pode ser no futuro, pode ser a Tilly velha que ele viu e olhou ela ali, pode ser a Tilly de um outro universo paralelo que seja diferente do Mirror, pode ser uma série de coisas, né? Eu acho que essa cena foi pra estabelecer isso, juntando com as informações que estão sendo colocadas nos últimos episódios, né? Tem essa impressão. Tem, mas... O próximo episódio deve acabar entrando na brincadeira do universo espelho que tá todo mundo apostando. Mas não vai ser um episódio sobre o universo espelho. O episódio ali, o After Track, mostrou pra gente bem claro sobre o que vai ser o próximo episódio. Tá, não, esse lance do próximo episódio, vamos deixar mais pro final aqui, mais ou menos, a discussão. Porque ainda tem alguns temas a serem falados aqui, ó. É, que eu tava pensando. Bom, a gente já falou, deixa eu ver. Bom, o Saru, então, foi estabelecido que ele tem super força, né? Pelo jeito, né? Porque é mostrado isso nesse episódio, né? Ele tem super força. Ele tem super poderes. É, sim. Ele é rápido, ele corre. Daqui a pouco ele vai para. Ele corre, muito legal. Ó, uma coisa que eu acho importante falar sobre. Que tem a ver com o plot dos Klingons lá. Apesar que é chato ver e é chato falar sobre isso também. Mas, por exemplo, Eu achei bem confuso, eu tinha comentado no começo do podcast que eu não... Acho que pode ser cedo pra falar que é ruim, de fato, mas é pelo menos confuso o lance da Alerel lá, o que, que ela tá realmente tramando, né? Porque, assim, tem aquela cena na qual, aparentemente, né, ela mata a Cornel. Eu vi muita gente dizendo que não, ela matou sim, mas na minha opinião, não tá claro que ela matou a Cornel, né? Parece que me pareceu um plano que ela combinou com a Cornel. O que, que vocês acham disso? Eu não. Acho que ela não morreu, não, porque pelo menos no After Track a atriz falou que ela não morreu, então. Ah, é? No After Track ela fala isso? Eu não me surpreenderia. Ela falou que tá gostando muito do personagem e tal, e ela meio que deixou escapar. E aí o cara falou, tentou contornar, mas parece, pelo que ela falou, pelo que eu entendi, que a Cornel não morreu. Eu não me surpreenderia se eles matassem ela, por causa que eles estão gostando de matar a personagem de maneira meio boba, né? Que nem foi algumas mortes que a gente viu por aí, né? E eles estão falando que se inspiraram em Game of Thrones, né? Então, não duvido, mas se o plano de fuga da moça é a Cornel, matar ela ia ser muito bobo. Não, sim, esse é o problema, né? Mas eu acho que ela não morreu, não. É, porque, sem contar, que eu acho que... Fernando, você que viu o After Track, você entendeu isso também, que ela não morreu? Os últimos 10 minutos eu não consegui ver, os últimos 10 minutos do After Track eu não consegui ver por causa que entrou gente na minha sala lá no escritório, e eu não Mas o que eu entendi pela Catherine falou é que ela vai continuar na série, sim. Então, a gente só vai ter a resposta disso, acho que no próximo, que foi aquilo que o Valdomiro falou. Eu acho que vai ser mais uma trilogia. Começamos nesse episódio, vamos ter o próximo episódio, e a coisa só vai ser concluída só quando voltar a série. Você entendeu? Lá em janeiro, fevereiro. Então, assim, eu não acho que a gente vai conseguir ter nenhuma conclusão muito certa pra agora. Com certeza vai ficar vago se a Almirante morreu ou não morreu. Assim, quando ela pega a Almirante e joga ali, dá um choquinho nela, tipo... Se ela tá dando choque, eu acho que a Klingon também deveria sentir. Não sei o que é aquilo. Ou era alguma coisa só pra disfarçar a morte dela. Você entendeu? Só que de repente ela puxa a Almirante e joga lá dentro do tipo da sala dos mortos. Pode ter sido alguma coisa combinada também. Não sei. Eu acho que só vai ser explicado na próxima. Porque é isso que o Fernando falou. Eles estão com uma ideia de vamos matar todo mundo. Mas até que ponto isso vai ser verdade, entendeu? Como eu acho que ela não morreu... Né, pelo que eu vi no After Track, então eu acho que elas estavam combinando aquilo dali pra elas saírem fora. agora. É o que eu pensei também. Então, né? Elas estavam combinando alguma coisa, isso é claro. Só que aí, depois quando o Klingon lá, que eu esqueci o nome deles. Enfim. Cole. É, o Cole, ele aparece e aí assim, aí fica, não fica tão claro. Ela combinou tudo ou o que tava combinado ali naquele momento acabou não dando certo porque descobriram? Então como é que vai ser? Já tava combinado. Isso não ficou claro mesmo, não. Então, mas quando você quer fugir de uma nave, você não foge andando em passos devagar, né? Quando você quer trazer alguma tramóia, você anda de uma maneira com um passo acelerado, né? Não daquele jeito vamos que vamos, mas não vamos. É. Então, assim, então, eu achei. Mínimo, que... No mínimo, a Laurel podia ficar segurando o braço dela, tipo, meio que empurrando ela. Mas nós duas lá, conversando de boa, amiguinhas lá na nave. Eu acho que tem alguma coisa maior do que a coisa toda. Eu acho que tem alguma coisa maior. Acho que teve cenas que a Fifa falou. Eles cortaram muito a cena do diálogo delas, entendeu? Que prejudicou isso. Muito. Acho que esse. Prejudicou muito toda essa cena Klingon. Eu acho, eu até imaginei que talvez ela queria. Pode, a Almirante pode morrer, porque agora ela já conseguiu informação. Se ela quisesse passar pela Almirante, ela pode. Você entendeu? Quando ela entrou na sala, que ela virou pro Almirante e falou assim: você consegue me tirar daqui? Você consegue me levar pra sua nave Discovery? Cara, ela já sabia pra qual nave ela quer ir. Sabe? É a nave que ela sabe que o Taylor está. Naquela teoria que o Taylor continua sendo o espião. Então, assim, talvez ela quer ir pro cara a despertar, sabe? Porque na minha visão, ficou claro que agora essa Klingon, ela quer se vingar, você entendeu? Ela não quer mais acabar com a guerra, parece que ela quer é se vingar do que o cara fez, esse Klingon que tá fazendo. Gente, Almirante Cornwell não pode morrer porque ela é o crush do Lorca e eles têm esse negócio aí e eu acho maneiro. Eu não o crush do Lorca pode ser quem não, ele quiser, não. Tá, minha querida? Sabe quem é o crush do Lorca? Não, vocês estão errados, vocês estão todos errados. Eu o acho crush... que o Lorca ali só deu uma nela pra... É, a questão é a seguinte, tá. O crush do Lorca é aquele Tribble que voltou do nada nesse episódio, né? Voltou o Tribble do Lorca, da sala dele lá, né? Porque ele só aparece. Esse Tribble só aparece quando o Ash não tá, né? Muito estranho, né? Esquisito, né? Dá vazão a teorias aí, né? Mas é isso. É. Mas, gente, se o Ash realmente for um espião, mas é o pior plot que eles podiam fazer. Porque é muito óbvio. Tá óbvio demais. Não, tá chega a ser ridículo. Mas não, tá tão episódio... óbvio. Tá tão óbvio que eu já tô pensando que nem é mesmo. Não deve ser. Porque o plot twist mesmo vai ser se ele não for, né? É, eu também. Porque, né, meu? Gente, de tão óbvio. Eu tava achando que não era. Nesse episódio, eu já comecei a achar que talvez ele seja espião. Só que eu tô torcendo pra não ser. Porque imagina a novela que vai ser se esse cara for o espião Klingon. Pois é. Ah, muito novela clássica. Não, é um segredo. O Ash ser um espião é um segredo tão grande quanto ser o cão vilão do Into Darkness, sabe? Nossa, pode crer. Nessa pegada aí. mas ó, só pra fechar o assunto da Cornel, o que eu achei uma das coisas que, putz, que eu achei complicado, assim, se for o que eu tô pensando, vai ser muito ruim, é porque na última cena lá, quando, acho que é na última, né, mais ou menos ali, quando o Cole, antes dele pintar a cara dela fingindo que acredita nela, acho que é ele que fala, eles estão conversando, eles falam sobre... eles falam sobre o Spore Drive. Ela fala que a Almirante revelou pra ela sobre o Spore Drive, confirmou a existência, sei lá. Quer dizer, como que a Almirante, mesmo se for um plano, mesmo se ela estiver viva, mesmo, né, tal, como que ela vai lá e revela pra Laurel sobre o... Porque até então... Não foi a Laurel que revelou. Quem que revelou? Foi o Ash. Não, aí não, que tá, eu se, ele... Que eu ali... se ele for o espião, é o Ash. Né? Aí que tá, se ele for o espião. Aí tá ligado ao plot do espião. Mas ele fala especificamente que, do Spore Drive, eu entendi que ela falou assim, ela me revelou que eles têm uma arma secreta, mas não falou exatamente Spore Drive, eu não tô lembrando exatamente. Eu acho que vocês estão certos. Ela não falou Spore Drive, ela falou uma arma secreta. E aí depois ele falou, mas é muito vago. Não, mas a informação que ela leva pro Cor lá, pro Klingon, é a informação que ela arrancou do Lorca, porque ela não falou, porque ela até agora ela não comentou que ela torturou o Lorca. A informação que ela deu foi a informação que ela conseguiu do Lorca, porque ela não passar mal porque ter perdido a informação da Almirante. Mas o Lorca chega a revelar, eu nem lembro Almirante, mais. Não foi mostrado nenhuma informação. Eu nem lembro mais se o Lorca chegou a falar. Não, do... foi, não, não, não, não. O Lorca não revelou. O que foi que o Lorca revelou pro Tyler, que aí aquele bichinho do Mutt, tipo, que era o que tinha o microfone, que era uma escuta, e aí ela era se toca escuta. Que a Discover tem uma super arma, que consegue, tipo, que tem uma super arma, foi isso que ela falou pro Klingon, então ela não revelou isso. Muita coisa, ela só repetiu a frase que o Lorca... Que ele até fala, né, Thiago, ele fala assim, ah, Isaiah é muito vago, ele fala alguma coisa assim, tipo assim, ah, Isaiah não presta, essa informação não presta, porque ele não revelou exatamente o que é. E sabe por que ele só... Não presta mesmo, não, porque é óbvio, né? Ele só colocou ela na casa dele, porque agora ela fazendo parte da casa dele, ele pode torturar ela da maneira que ele quiser, entendeu? Foi isso que eu senti. Porque ele matou todos... Sabe aqueles Klingons que quando ele vai lá pegar a nave... nave caixão. Todos aqueles que ficaram do lado dele, ele matou todos. Foi isso que ela viu nesse. Você entendeu? Sim. É, de fato, ela não chega a falar de Spore Drive. Ela fala de uma arma, né? Acho que é isso, né? Algo, uma arma, alguma coisa assim, né? Sim. É, mas é foda você pensar, né? Tipo, todo o problema que tá dando agora na frota de perder várias naves é por causa da camuflagem que tava na nave sarcófago, que ficou 6 meses parada e a frota não tentou pegar, ninguém tentou pegar. Se a frota tivesse focado em vamos pegar aquela porra daquela nave lá, destruir ela, ou pegar o camuflagem pra gente colocar na nossa nave, aí não fizeram nada em 6 meses. Ela ficou lá à deriva e agora essa nave tá sendo, né, o Cole tá distribuindo camuflagem pra todo mundo e tá fudendo com a frota estelar. É complicado isso, né? Uhum. E eu acho que assim, aqui não falou a cronologia desse episódio, mas ao meu entender é que passou muito mais do que 3 semanas o último episódio, sabe? Não foi uma coisa rápida. Eles não deixam claro pra gente. Mas sem dúvida, um episódio não é que nem uma semana depois. Né? Foi bem. Pelo que eu entender, parece que passou muito tempo, você entendeu? Porque, pelo que o Almirante fala, comprova que a nossa inteligência tinha afirmado que todas as naves têm camuflagem, entendeu? E no episódio que o Almirante foi capturado, a gente sabe que, tipo, duas casas ainda iam entrar no Klingon, no tempo do Klingon. No tempo Klingon, não, na família lá do cara da camuflagem. Então, assim, por mim. Tá passando muito tempo, tá muito corrida a história, entendeu? Tá corrido, mas estão deixando no ar, porque afinal de contas a gente nunca sabe quanto tempo passou de um episódio pro outro, sendo que a série tem ligação de episódios, e a gente não sabe quanto que passou. Porque no início do episódio anterior, a Michael fala que por causa da Discovery, eles estavam na frente da guerra. Estavam ganhando a guerra. Agora, no início desse episódio, já falam que eles têm que retomar a frente por causa da camuflagem Klingon. E sem falar que eu tô muito puto com a tecnologia de camuflagem, tá? Porque quando eu vi a nave Klingon camuflando, eu fiquei puto da vida. Lá no primeiro episódio. Aí falaram, não, mas é só essa nave que tem. O Canon ainda tá lá, eles só vão conseguir a camuflagem mesmo com os Romulanos lá na era do Kirk. Agora estão distribuindo camuflagem e já fudeu com o Canon de novo, porra! Cara, a única maneira de consertar essa merda é se todos esses Klingons morrerem, todos, e as naves todas destruídas. Assim. Sabe que nem... Então, daqui a pouco, deixa eu só... É um universo paralelo. Só se fizer que nem quando o Cisco pediu ajuda dos profetas lá no Wormhole, destruiu a frota inteira dos domínios. Sabe um negócio tipo assim, Deus Ex Machina, manja? Tem que ter um roteiro vai terminar num Deus Ex Machina se for pra entrar no cânone. Os negocinhos que brilha azul lá então desse planeta vão matar todos os Klingons que tem camuflagem e pronto. Não, aliás, eu só queria comentar sobre o final do episódio aí, né? Porque logo mais a gente já vai partir para considerações finais e o Thiago vai vir com umas previsões aí, né? Então, eu queria comentar o seguinte, ó. Bola de cristal. A bola de cristal aí do nosso, né, o profeta, o emissário dos profetas aqui. O emissário do capitão. Mas, o emissário. Eu acho que assim, eu gostei de uma coisa que eu gostei de fato foi o final. Porque ficou estabelecido. A Michael fala pro Lorca: não, a gente vai ter que proteger os Pavans. Eles nos enganaram. Não é que eles enganaram, né? É que, como eles querem harmonia, eles colocaram que não, vamos trazer os dois pra, tipo, conversar e se harmonizarem, né? A inocência dos Pavans lá, né? Achei legal isso daí. É, achei legal que a Burna coloca que a gente vai ter que protegê-los porque eles vão querer destruí-los por terem, né, nos ajudado, né? Então ficou uma coisa de tipo, vai haver uma batalha e essa batalha vai ser, em primeiro lugar, para proteger esse planeta. Isso eu achei muito bacana, mais um tipo ponto Star Trek. Olha aí, você colocar a batalha, beleza, mas desde que seja num contexto que case com esse universo, né? Não é batalhar por batalhar, e sim porque para proteger um planeta, uma espécie, sei lá. Então achei da hora isso, eu falei, legal. Isso foi legal, né? Tudo bem que a construção disso foi toda problemática. Então achei que foi um bom cliffhanger, assim. Vamos ver como é que vai ser o próximo, né? Eu acho que a gente pode partir então agora para considerações finais, certo? Vou chamar um a um aí para falar sobre isso. Em primeiro lugar, a Ana. Vai lá, Ana, diz aí, considerações finais. É, então, minhas considerações. No início eu falei que o episódio foi meio indiferente, né? Agora eu já tô odiando. Obrigado. Sempre as ordens, estamos aqui para isso. Ah, muito obrigada. Eu tava esperando pra vir pro Sessão 31 falar mal. Olha aí. Então, assim, é... Ó, eu falei, já tinha ficado meio decepcionado com esse episódio, porque estavam vindo episódios bons, aí teve esse aí, né? Então, assim, eu acho que foi igual a Layla falou, sabe? Foram muitas histórias e não aprofundou muito em nenhuma. E eu achei isso... Eu acho que eles deviam ter aprofundado. Igual eu falei, eu queria saber mais dos Kelpians, eu queria saber mais do Saru. E não só colocar ele como um covarde egoísta, entendeu? Então, o episódio foi... Bem, eu fiquei... É isso mesmo, sabe? Eu fiquei muito decepcionada. É, espero que o último seja melhor, né? Porque afinal de contas vai ser o último que a gente vai ter depois um tempão sem. Imagina ficar com aquele gosto amargo na boca, né? Então, assim. É, vamos esperar agora, né? Mas tô muito chateada com esse último episódio. Hashtag chateada. Isso mesmo. Mas ó, beleza então. Vou passar agora pro Thiago Maldonado aí, ó, o profeta. Diz aí, diga lá, oráculo, o que tem pra nos dizer? Profeta do amanhã! E aí? Mas já? Você já quer agora? Você já quer agora? Deixa eu só falar minhas considerações finais. Isso. Vai lá, tá? Vai lá. É, mas as minhas considerações finais foi que assim, chegamos no penúltimo episódio desse primeiro bloco que eles nos deram. E chegou no momento tipo. Que merda vocês nos entregaram, né? Porque a gente tá. O próximo é o último. E, tipo, a gente. Cadê a história de Discovery, né? Vocês estão levando a gente pra onde? Quer dizer, então que vocês estão levando a gente pra lugar nenhum. E é isso que foi a minha maior preocupação nesse episódio. Eu espero que o próximo dê um direcionamento de Discovery, porque até agora a gente não tem. Né? Com certeza vai ser um mistério pra cacete, vai matar a gente até a próxima, até quando voltar. Mas especificamente nesse episódio, eu achei um episódio bom pro universo de Discovery, né? Apesar dos seus erros. Mas foi um episódio bom pro universo de Discovery. Apesar de eu ter falado mal do início ao fim, sim, falei mesmo. Mas foi um episódio bom. Eu não tô gostando muito ainda como série de ficção científica. Mas pra Discovery, pra quem tá gostando, tem que gostar mesmo, que foda-se. Essas são minhas considerações finais. Se você quiser, eu chamo o profeta. Já chamo esse cara. Ah, eu quero ficar o profeta. Eu vim pra isso, né? Vamos chamar o profeta. Eu preciso que vocês me ajudem. Eu preciso que vocês me ajudem. Vamos pra frente. Chama o On. Chama o profeta. Tá rolando de fundo aí. Pronto. Espera que vai cair. Opa, on. Olá, gente, tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar aqui sobre umas previsões de Discovery. Eu gostaria que estou vendo aqui na minha bola, eu vi hoje, eu consegui ver hoje na minha bola aqui, gente. Eu acho que a Burn no na final. Na bola esquerda ou na bola direita? Ela vai dar como morta. Peraí, deixa eu ver qual que tá mais quente, a da esquerda. Eu vejo que a Burn sente calma, sem pânico. Eu preciso manter as energias pra não correr o ritmo. Eu acho que a Burn vai fugir num shuttle dado como morta com seu namoradinho pra pescar num planetinha. Eu acho que essa que vai ser o futuro da Burn. Por isso a gente nunca mais vai ouvir falar dela. Compreendido? Cara. Segunda teoria que eu tenho. Todas as naves apresentadas até agora têm janelinha na ponte de comando. Correto? Vocês confirmam isso? Confirmado. Todas as naves do universo Prime tem janela? Tem janela? Vocês confirmam isso? Não. Tem janela ou não? Não, não. A única janela fica no teto. Exatamente, não há janelas frontais. Então significa que nós estamos em universos separados. Não é o mesmo universo. Não, mas isso aí tava na e cara. E que universo, né, que tem janela na porta de comando? O mesmo, que, é o janela, phaser, é o mesmo que o phaser fica vermelho pra matar e azul pra tonteio. Qualquer. Estou vendo a clarividência na frente de vocês, estamos tudo junto aqui na mesma energia. E vamos falar mais uma coisa. Peraí, que eu dou por aí. Na hora que o Zachary Quinto aparecer na série, a gente confirma que é Kelvin. Até lá, digo mais. O Stamets tá fazendo viagens. Além de fazer viagens temporais, ele faz viagens entre as dimensões. Por isso ele vê aquela loucura. E adivinha qual que é o universo espelho do Discovery? Será que todo mundo pense comigo? O universo Prime. O universo espelho de Discovery é o universo Prime. Olha o Valdomiro nas energias pensativas. Agora eu preciso dizer um on, que eu vou sair desse corpo. Eu acho que é isso, gente, as minhas previsões. É lógico que eu falo pra zoar, mas eu acho que é isso mesmo, cara. Tipo, eu acho que vocês concordaram, viu, um pensamento. Não, cara, mas eu acho que a única coisa que talvez salve é estranho, todo mas... essa puta... Eu ia amar se eles forem parar no universo espelho, o universo espelho deles tivesse aqueles uniformes do The Cage e os Phaser véi e aquela... É mesmo! Eu ia amar! Eu ia ser sozinho! Mas ao mesmo tempo, né? Pensa bem, aí discutindo essa teoria aí, né? Se o universo de Discovery do espelho, o espelho de Discovery é o Prime, então a gente teria que assumir que existem vários tipos de universo de espelho, do espelho, né? Por exemplo, o universo espelho do Prime é um... Não, eles vão trabalhar espelho com outra teoria. Qual? Eu acho que eles estão trabalhando com a teoria do multiverso mesmo. É isso que eu ia falar. Qual que é a teoria que está bombando nos universos estelares? O Terra 1, Terra 2, Terra 3. A partir do momento que você cria um universo que você tem Terra 1 a Terra 1000, você pode criar o que você quiser. Você entendeu? Deep Space, pessoal. Nova geração já falou que tem 1 bilhão de universos lá naquele episódio do Worf, que eu não lembro o nome. É, a lance dos universos. Que ele fica pulando de universo. Paralelos, né? Mas assim, a questão. É, paralelos, isso aí. A questão é que. Então, é o que eu falei. O que eu falei se encaixa no multiverso, né? Porque se você tem. Porque até então em Star Trek só existia um universo do espelho. O universo do espelho é um universo separado. Sim. Se o universo Prime é o espelho de Discovery, então, na verdade, existem vários espelhos. E aí não significaria que é aquele apenas. Apesar então... que naquele episódio, Fator Alternativo da série clássica, tinha um outro universo que viu Lazarus também, né? Sim, então... sim. Apesar que quando uma coisa que a gente não pode deixar de apontar é que quando se fala de viagem no tempo, não tem nada a ver com multiverso em Star Trek. É apenas naquela linha. Quando você volta no tempo, não, é naquela... Viagem no tempo em Star Trek, se mantém dentro do mesmo universo. No tempo do universo Kelvin foi para outro universo por causa da matéria vermelha lá que ninguém entende. Aquilo ali é uma bagunça, né? Aquilo ali é muito estranho. Mas o geral é isso, né? Mas enfim, interessante a teoria, se for isso daí assim. E se fosse isso, ia ser muito melhor. Só que, Thiago, para mim essa sua teoria, ela é muito otimista. Eu duvido que o universo Prime vai ser apresentado assim. Espero estar errado, espero, entendeu? Mas eu particularmente, pelo que eu vejo por esses produtores que não se importam em ter uma conexão real com o Prime, eu não acho que eles vão reverenciar o Prime dessa forma. Eu espero estar errado, mas eu particularmente duvido, sabe? Bom, continuando considerações finais... Ah, eu acho, assim, só pra finalizar, mas eu desculpa interromper, porque como você me interrompe, eu gosto de interromper também. Eu acho que eles vão tratar Kanem... Não, mas eu acho que eles estão fazendo Kanem o universo Kelvin fez, sabe assim? Olha, gente, não se preocupa não, tá? O universo Prime tá aqui protegido, agora a gente tá continuando aqui. Aí é que talvez tá, eles mostrem que, tipo, olha... Tipo, sabe aqueles 10 anos de Kirk e 10 anos de Spock que foi vendido pra gente antes? Talvez eles pulem e mostrem, olha, tá tudo aqui bonitinho que vocês querem, agora a gente começou com o Discovery e daqui pra frente vai ser Discovery até vocês morrerem, entendeu? Então, Thiago, acho que talvez seja isso. Aí não entra sei, um posso ponto, estar enganado. Aí entra um ponto que depois de Discovery, eu descobri que, na verdade, o Kelvin, lá, o chamado Kelvin, que eu prefiro chamar de Abrams Verso, ele é muito mais respeitoso com o Prime. Porque ele considera que ele tá existindo lá. E tá lá, ó. Tá lá pra você ver, entendeu? Aqui é uma outra linha, né? E é por isso que atualmente. Não, a linha. A linha J.J. Abrams, hoje, 10 anos depois, analisando bem, ela foi absurdamente respeitosa. É a mesma coisa a gente analisar Enterprise hoje. Hoje, reanalisando Enterprise, é uma das séries de mais qualidade que teve, né? E reanalisando o universo J.J., o J.J. respeitou pra caramba a série clássica em manter a essência dos personagens ali viva. E é muito concordo. Mais. Eu nunca pensei que ia falar, mas é muito mais prazeroso assistir os filmes do Abrams do que ver Discovery. Porque você vê os personagens, o jeito que tem, os diálogos entre eles, o clima Kirk, Spock, McCoy, aquilo ali é, de fato, bem respeitoso e interessante. E divertido. Não tem esse clima pesado que Discovery normalmente pesa demais, sabe? Então. Né? Tem esse lado. E nunca mais vamos ver e nunca mais vamos ver o universo JJ Abrams, viu? Saiu essa semana que a Paramount perdeu o financiamento dos filmes dela. Eu tô falando, tipo, notícia que saiu hoje de manhã, tá? A Paramount não está mais conseguindo financiar. Depois que Star Trek Beyond e o último Transformers não deu certo, a Paramount perdeu o financiamento das grandes produções dela. Tá, só colocando aqui pra quem tá ouvindo, é hoje que o Fernando falou, é na data de gravação desse podcast, né? A gente tá gravando no dia 9 de novembro aqui, né? Exatamente, na data estelar 94854.8. Não é 9, é 8, já passou da meia-noite. Hoje é 8, ontem. Ah, enfim. Pessoal, sim, a Ana tá certa, foi no dia 8. Isso, é. Mas a questão é a seguinte, vamos continuar aqui, considerações finais. A próxima vai ser aí a Layla. Vamos lá, Layla, diga aí. Bom, eu concordo com o Thiago, eu falei mal do episódio também, mas eu também não achei o episódio tão ruim assim. Mas sabe achei por quê? Que foi um episódio. Mas o Layla, desculpa te interromper, mas sabe por que você fez isso? Você sabe por quê? Por quê? Porque você é uma vira-folha do caramba, entendeu? Vira folha. A palavra do dia, o termo do dia. Muito bom. Mas ó, gente, vai lá, desculpa te interromper, continua suas considerações finais. Eu entendi finais que vira folha vira casaca, né? Isso, exatamente, Fernando. Só que é muito mais foda. Vira folha é muito mais foda que vira casaca, cara. Muito da hora. Mas continua. Pro Fernando, ele gostou demais. Falo todo dia agora. Mas vai lá, Layla, continua aí. Como o Thiago falou também, né, assim, a gente falou mal aqui do episódio, mas eu não achei que foi um episódio horrível, não. Foi um episódio menos. Não foi tão bom quanto os outros, né? Não teve tanta profundidade. É como eu falei durante o podcast. Eu acho que eles poderiam pegar todos os arcos e aprofundar mais. Faltou aprofundar nos arcos pra não deixar tanta ponta solta. Mas quando eu assisti, assim, logo de primeira, eu não achei ruim, não. Eu achei que foi um episódio, assim, normalzinho de. Toda série tem um episódio mais fraquinho, que não acontece muita coisa. Foi isso que eu achei. Okay. Mas gostei muito do Michael e da Ash, né? Do desfecho dos dois aí. Tá certo. Então agora vou passar pro. Quem que tá faltando? O Fernando, né? Diz aí, Fernando. Sou eu. Ah, eu mantenho minha opinião. Eu gostei do episódio. Eu gostei de achar a filosofia, as regras de Jonas Grelas. Ver um primeiro contato com uma raça não humanoide, por causa que os budgets limitados das outras séries impediam a gente ver isso e tal. Tudo isso eu gostei bastante. Deixa eu fechar aqui, então, no meu caso, considerações finais. Como eu tinha dito, nessa conversa, infelizmente, o episódio não melhorou pra mim. Acabou permanecendo o que eu tinha achado mesmo. Eu achei, na verdade, bem mal desenvolvido o Saru. O lance também da Almirante com a Klingon lá também. Agora parece que, né, fica mais claro, que nem a Layla estava dizendo, né, que no After Track foi dito, então muita coisa foi cortada, né? O Fernando foi até verificar aí o tempo de duração, o running time é mais curto. Enfim, né, cara, mas nada disso pra mim se justifica, porque foi mal planejado o negócio, então, sabe? Achei um episódio muito irregular. Episódio que pra mim fere muito o Saru. E tá. Eu tinha um receio, quando eu vi o trailer, acho que o primeiro trailer que o Saru apareceu, eu tinha um receio de que esse personagem fosse ficar reduzido a apenas uma característica, que é: eu sou a presa, e sinto a morte chegando, né? E aí me parece que tá, pelo menos aqui fica bem confirmado que se não souber escrever o Saru, ele vai se tornar apenas, sabe, uma nota só. Eu sou a presa, eu sinto a morte chegando, entendeu? Esse episódio aqui, além disso, ainda deixa essa, sabe, se ele tem a oportunidade de não ser isso, ele vai se tornar um personagem terrível, sei lá. Pelo menos nesse episódio foi assim. Então, no geral, eu achei mais um desperdício pra série, sabe? Não soube, de fato, desenvolver o personagem, poderia ter focado nele, sabe? Pra gente discutir sobre ele, os dilemas dele, ele aprender alguma coisa relevante ao final, entende? Então, tem pontos positivos no episódio, o lance de quererem, de fato, protegerem os Pavans, é falado sobre primeira diretriz, sobre protocolo de primeiro contato. Então, essas coisas, pra mim, isso foi legal, né? E o próprio visual do planeta, pra mim, no geral, foi legal, né? Então, isso aí é o ponto positivo. Eu só queria que fosse mais lá e menos trama Klingon. Eu acho que tá ficando cada vez mais claro pra todo mundo, eu acho, cara, que essa trama Klingon não é interessante, é chato e... Eu particularmente não vejo a hora disso acabar, sabe? É, então, assim, oitavo episódio, o próximo a gente vai estar falando sobre, então, de fato, o último dessa mid-season aqui, né? É, mas, na minha opinião, já dá pra adiantar que essa série, cara, ela tem muitos, mas muitos problemas, assim. Não é à toa que, sei lá, estamos no quase nono episódio. Eu não considero que eu gosto de Discovery. Gostei de fato de dois episódios. Mesmo assim, um deles foi lotado de furos de roteiro. Então é uma série que eu acho que está muito complicada, está muito desconjuntada. O plano deles, para mim, não funcionou. O plano em si não funcionou. Se essa série não se chamasse Star Trek, dificilmente ia ter tanto apoio. Com certeza. Cara, eu entendo que foi assim com a nova geração, com as outras séries também. Só que Discovery, sabe, com tão poucos episódios e com tanto tempo para planejar e com tanto dinheiro, sabe? E depois de tanto tempo sem Star Trek, a gente merecia coisa melhor. Star Trek merecia coisa bem melhor, cara. Eu tô achando uma bagunça enorme isso daí, né? E esse episódio aqui, ele me mostra isso. Ele não é um episódio merda, não é isso que eu tô dizendo, mas ele é muito problemático, né? E ele, pra mim, traz os sintomas que foram sendo mostrados desde o começo, assim. E alguns estão cada vez mais claros, né? Então, no geral, é isso. Galera, estamos partindo então para o encerramento do podcast, tá? Eu vou pedir então, aliás, eu vou me despedir de cada um de vocês e aí vocês fiquem à vontade para darem os seus recados aí, caso tenham recado, certo? Então eu vou começar, deixa eu ver, com a Layla. E aí, Layla, então, muito legal sua participação, muito obrigado, até a próxima e é isso aí. Queria agradecer ao Valdomiro pelo convite, né? Gosto muito do Sessão 31, fiquei muito feliz de participar. E quero mandar um beijo para minhas amigas lá do grupo das meninas Trekkers. Beijo para vocês, meninas. Fiz igual ao programa da Xuxa. beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Muito bom. Legal, galera, é isso aí. Bom, agora eu vou me despedir, deixa eu ver... do Star Trekkers aí, vou me despedir do Fernando. Fernando, é isso aí, cara, valeu pela participação mais uma vez, dá o seu recado e até a próxima. E aí, gente, obrigado por ter participado de novo, tá legal, até agora eu consegui participar de todos do Discovery, né, mais um. E agora já tá, como você falou, Valdomiro, tá dando pra gente ter uma ideia real da série agora. Bacana. Legal, Fernando, valeu. Agora eu vou falar com a Ana. É isso aí, Ana, obrigado mais uma vez, um grande abraço, até a próxima. Eu que agradeço tá participando de novo, tô adorando. Agora, deixa eu ver, o Thiago tá aí, que ele tinha caído. Thiago? Vixe, o Thiago caiu mesmo, né? Sim, eu gasto muita energia pra fazer o vidente. o cara fica enfraquecido, é que nem, tipo, tem uns heróis que são assim, né, cara? Eles ficam enfraquecidos depois da utilização do poder, né? Acho que o Thiago tá nessa pegada. Então é isso aí, Thiago. Estamos se despedindo já aqui. Cara, um grande abraço, valeu. Até a próxima e dá o seu recado aí, cara. Muito obrigado, Valdomiro, por mais um episódio que a gente pode discutir e falar bem de um episódio tão legal assim de discutir. Não se esqueçam de curtir lá o Diário do Capitão. Fica fácil, né, Valdomiro? É só o Diário do Capitão, é no Facebook, é no site, é no YouTube, é no XTube, qualquer lugar. Ô, louco, sério mesmo? Olha aí! O que tem aí? Ó, eu sou do Diário do Capitão, mas eu não tô no X. Ah, agora eu vou visitar. Quando o Thiago falou, deixa quieto, agora lá ela falou. E vamos ter aí, né, um episódio duplo aqui do Diário do Capitão do Depois Descobre com a sua presença, né, Valdomiro? Ô, esse final de semana eu tô indo pra São Paulo, nós vamos gravar esse negócio aqui, cara. Exatamente, eu só não gravei um episódio do Loop pra poder gravar com você que vai estar aqui em São Paulo, então venha, vamos gravar, vamos falar bem de Discovery, né? Muito bem. Muito obrigado, até a próxima, hein, beijo. Então agora pra fechar, vou deixar o meu recado aqui, o recado do Sessão 31. Também, vamos lá, nas redes sociais, estamos no Facebook, tem lá a página e o grupo. A maior parte das discussões rola lá no grupo, então fiquem à vontade, vão lá. Estamos também no Twitter, o @secal31. Sigam-nos no Instagram também e também estamos no Google+. É isso aí, galera. Obrigado a todos que estão ouvindo e... Come on!